Navio Pirata número 7, o navio que é sujo, mas também é limpinho. Olá, olá, bucaneiros e bucaneiras e bucaneiros sem definição de gênero, como vocês estão? Nós estamos aqui um dia atrasado, nossa máquina do tempo deu uma enguiçada, mas estamos começando mais um navio pirata. Dessa vez no dia estreando, no dia clássico de sexta-feira, como normalmente o Amigos do Fórum já era. E eu tenho aqui à minha esquerda Fernando Muccioli. Olá a todos, já consagrada turma do tapa-olho e da perna de pau e da mão de gancho. É importante, esses elementos são muito importantes. São todos ícones, né? Eu queria começar aqui o Navio Pirata número 7 com um desejo. Né, um sentimento. Desejo, né? Desejo. Fala. Eu desejo que o Walmart vá tomar no cu. Cara, é um bom desejo, cara. Porque você comprou o notebook, o PC lá? Cara, porque eu comprei... Eu também. Eu comprei um fogão, tá ligado? No Walmart. E a data marcada de entrega dele era hoje. E não só eles entregaram 2 dias errados anteriormente e me reclamaram porque eu não tava lá pra receber. Obviamente, eu não tava lá pra receber. Sim. Como hoje eu fiquei das 11h30 da manhã até as 8 da noite esperando a porra do fogão chegar e o fogão não chegou, tá ligado? Então eu quero que o Walmart vá tomar no cu. Enfio, pega o meu. Você permite que ele pegue o meu fogão e enfie no cu dele. Você deixa, né? Eu deixo. Por essa causa, eu deixo. É, se o Walmart estiver ouvindo, então pegue o fogão do Musso e enfie no cu. Exato. Sim. Exato. Boa. E outra voz aveludada. Voz de veludo. Eu diria que. Exato, muitas pessoas dizem que é voz de radialista. Sim, cara. Daniel W. O ponto. Olá, bucaneiros e piratas e corsários e cães sarnentos e criaturas do mar, e enfim. Eu lembro que quando eu era moleque tinha aqueles guias da Turma da Mônica, vocês lembram? Uhum, sim. E o do Cebolinha, se não me engano, era o dos piratas, né? Ah, sim. Que contavam todas as histórias. Era tipo, antes de ter Wikipedia, tá ligado? Esse tipo de edições eram muito importantes porque você aprendia uns. Sim, rolava um conhecimento aí. Total. Verdade. Isso é bem real. E você aprende coisas sobre piratas. Exatamente. Enfim, e aí eu lembro que tinha lá as definições específicas sobre corsários e o que era a diferença entre piratas. Corsários são caras que trabalham para o rainha. Exato, que eram piratas. É, né? Então eles eram um sellout dos piratas. Esse, tá, é tipo um Edward Snowden, né? Dos piratas. Exato, né? Exato. Mas enfim, e hoje, como vamos falar de assuntos bem peculiares sobre atiradores de primeira pessoa. Nós temos aqui um convidado especial que faz tempo que a gente não convida. A gente fala aqui pra convidar, pra vir, mas a gente não. É porque o Six não conta, né? É, então, exato. Porque, tipo, é de casa já, não é um convidado. Tipo, assim. Ele sai do E o Marcola, a gente tenta gravar, ele some, né? Ele some. A gente tava discutindo essa semana e eu cheguei à conclusão que o Marcola é o nosso Batman zoado, tá ligado? Porque, tipo, ele fala, tipo, você vira de costas, ele some. Só que ele aparece no hospital no dia seguinte, tá ligado? É o nosso Batman zoado. É o Batman zoado, assim. É zoado, é foda. É osso. Mas enfim. Beijo, Marcola. Beijo, Marcola. Mas o nosso convidado é Bruno Van Depp. Olá, Van Depp. Olá, bucaneiros. Olá, piratas. Eu não sou tão criativo nas minhas introduções, então obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho de vocês. Muito obrigado. Vamos bater um papo aí, velho. Papos serão batidos. Agora, para quem não conhece vossa pessoa, o senhor poderia se apresentar, dizer o que o senhor faz da vida, como ganha este pão e esta manteiga que come todos os dias? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, né, de Call of Duty. E aí depois fui desenvolvendo, fui inclusive falando sobre outros assuntos um pouco mais sérios, porque eu vi que tinha um público. Agora também trabalho como recrutador na Machinima. E é o que eu faço no meu dia a dia. Isso aí. É muito bom. Né? Joguinhos, né, cara? Jogos, é legal de jogar. Joguinhos são legais. Sim. E hoje nós temos vários assuntos aí, né? Muitos deles, cara. Os mais variados possíveis, cara. Como todos os navios. Especialmente os piratas, né? Sim. Uhum. É importante notar que no começo de todo navio pirata é bom a gente fazer a checagem de que sim, o mundo continua louco. Sim. É, tipo, a gente tem notado isso desde o começo do ano e realmente, as coisas não mudaram. É, as pessoas continuam doidas. Exato. É, as pessoas continuam eu acho que fogo. Tem uma coisa que eu e o Daniel, a gente sempre falava quando a gente começou a fazer quadrinhos, que a gente se preocupava em, tipo, será que algum dia a gente não vai ter assunto pra fazer quadrinho, tá ligado? Porque é meio tenso fazer três por semana, por incrível que pareça, mas enfim. Sim. E a gente sempre ficou meio assim, né? Tipo, será que a gente não vai ter assunto algum dia, vai acabar? E, cara, a gente percebeu que, contanto que o mundo seja uma merda, a gente vai sempre ter assunto pra falar. Enquanto a humanidade existir, cara. Enquanto a humanidade existir, a gente vai ter o que falar, cara. A gente vai ter o que falar. Porque a habilidade da humanidade de fazer merda é impressionante, cara. É notável, eu diria. É impressionante. As pessoas estão fazendo muita merda. Estão. As pessoas enlouqueceram, cara. Pois é. Geral fumando pedra e ninguém tá ligado. E ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Justamente, né, cara. Hoje a nossa... a merda da semana. Churume da semana. Churumão da semana. Churume semanal. Churume semanal que temos que aguentar. É de um tal de um Anders Breivik, quem não se lembra, e ainda bem que você não se lembra, porque ele é um cara que não deve ser lembrado mesmo. Mas infelizmente estamos aqui para lembrar o pior da humanidade. Anders Breivik foi aquele filho da puta que matou uma galera na Noruega em 2011? Não, 2012. 2012. Acho que foi nosso 70, né? Foi o nosso primeiro ou segundo Amigos do Fórum, a gente falou desse cara. Sobre esse cara, eu lembro disso, é verdade. Porque até lembro. Que rolou aquela polêmica com videogame. Sempre, né? Mas e a fita agora também envolve videogames. De novo. Por incrível que pareça. Pois é. Mundo dá a volta. Qual é que é? What's the deal com psicopatas e videogame, pois né, cara? Cara. Existe, então, não é tipo, possível. Então, tipo, a galera tem uma. Enxerga uma ligação invisível entre jogos, entre GTA e psicopatas, tá ligado? Verdade, essas porras. GTA, Marilyn Manson e psicopatas. Nossa, Marilyn Manson, né, cara? Será que a molecada hoje em dia ainda influencia o Marilyn Manson? Acho que não, né? Qual que é o. Qual que é o doidão da vez? Aquele primeiro. Nossa, você se sentiu velho agora. Quem é o cara estranho da vez? Exato. Tipo o Jared Leto, né? Meio emo, meio. Sim, Elvis Presley, tá ligado? Mas enfim, Anders Breivik, ele decidiu que as formas de entretenimento na prisão perpétua que ele cumpre... TV a cabo, né? Com TV a cabo e o resto da Noruega, que pra mim já tá o suficiente, tá ligado? Já é bom o suficiente. É verdade. Ele decidiu que as formas de entretenimento na sua vida não são bastante... E, portanto, ele precisa de um PlayStation 3. Foco no termo precisa. Entendeu? Precisa. E pra mostrar que ele, de fato, está precisando. Precisando, ele está falando sério no assunto PlayStation 3, ele disse que vai entrar numa greve de fome se não darem a porra do PlayStation pra ele. Algo me disse que ninguém vai dar um PlayStation pra ele. Você sabe quando... Você sabe quando aqueles moleque pirralho folgado do caralho... Fazendo birra, tá ligado? Sabe quando ele vira pra mãe e fala assim, mãe... Se você não me comprar esse brinquedo, eu vou parar de respirar. Aí ele segura. E fica segurando, sabe? É isso, cara. Pode crer. Pode parar de respirar. E fica segurando, até ficar roxinho, tá ligado? Mas vocês não acharam estranho que ele não pediu... Ah, você vai fazer greve de fome, você matou um bando de gente. Você vai pedir, pede um PS4. Exato, cara. É que ele não sabe, tipo... Eu acho que ele não tá ligado que, tipo, foi lançado já, ele ainda deve estar... Quando ele foi preso, ainda tava na última geração. Na verdade, ele pediu um Sega Saturno, tá ligado? Exatamente. Pediu um Pense Bem, né? Um gênio. Tenso. É um gênio. Tenso. Mas enfim. É porque ele sabe que não tem jogo pra jogar no PS4 ainda. Exato, ele sabe. Ele tá mais ligado do que a gente imagina. Ele tipo, cara, eu vou ficar aqui por muito tempo. Ele deve ter feito as semanas. Não, PS4, quando sair 15 jogos, eu quero um, senão é outra guerra. E como ele não pode jogar o Titanfall também, o Beta, porque verdade. Não pega. Na cadeia internet, ou pelo menos não deveria. Não deveria. Olha. Então, né, aí ele também não tá pensando no Xbox One. Então eu acho que faz sentido, é uma escolha, eu diria que lógica. É consciente. Compra consciente. Quem diria? Então, quem diria que psicopatas dariam consumidores conscientes? Não, é engraçado, porque a galera pergunta, não... Pergunta pra gente, né? Você deve ouvir muito isso também, Vandep. O que eu compro? PS4 ou Xbox One? Exato. E a gente fala, cara... Os consoles velhos estão cheios de jogo. É. E o Breivik ouviu a nossa sugestão, tá ligado? Será Breivik ouvinte de navio pirata? Será? Pesado, hein? Perigoso, hein? Legal o que você fez, hein? Exatamente. Se vocês estiverem ouvindo e sabe português, cara, você é um merda, viu? Você mandou muito mal, cara. Mandou, não foi legal. Mandou muito mal, cara. Mandou muito mal. A verdade está decepcionando com você. Mas enfim, falando em videogame, nós temos muito videogame para falar sobre videogame. Sim. Né, nos outros blocos sobre videogame, sobre o navio pirata, sobre videogame. E um pouquinho sobre música, se eu não me engano. Um pouquinho sobre música, porque a gente prometeu na semana passada. Verdade. A gente se estendeu, a gente... Uh-huh. Se empolgou. Se exaltou. Se exaltou, exatamente. Sim. E não conseguimos falar de música no último episódio, portanto vamos falar nesse. Então vamos para aquele rápido intervalo imaginário, onde todos ficamos num silêncio desconfortável por alguns segundos. E voltamos em breve com mais na Nupe. E agora vamos falar de quê? O que eu falei que a gente ia falar? Videogame. Videogames. Então, acontece que aconteceu uma coisa meio que semi-espetacular. Podemos usar essa expressão? Acho que sim, cara. Acho que ninguém vai processar. Se a gente não podia, agora a gente pode. Agora a gente pode. Pode. Né? Então, tá. Liberamos, legalizamos logo. Então vamos lá. Eu diria que aconteceu algo semi-espetacular nessas últimas semanas. Estreou nesta última sexta-feira o beta de Titanfall, né, cara? Uhum. Que é o FPS preparado pela Respawn Entertainment, que é o pessoal do antigo Call of Duty Modern Warfare. É uma galera ex-Infinity Ward. Ex-Infinity Ward. E eles prepararam esse jogo, eles estavam trabalhando há anos nele. Ele é exclusivo para PC, Xbox One e Xbox 360. É engraçado você falar exclusivo quando ele vai sair pra 3 videogames. Então, três plataformas, né? Um exclusivo, assim, tá ligado? Ele é exclusivo para toda a terra onde a Microsoft toca. Exato. Ele é exclusivo pro que não é PlayStation. Isso, exato. Exato. Mesmo porque Nintendo, né? A gente sabe que Titanfall nunca ia sair. Não imagino. Eu espero que algum dia a Nintendo se bem que... Imagina que louco que ia ser um Titanfall com, tipo, robôs do Mario, tá ligado? O Yoshi, tá ligado? Cara, ele só ia lançar sob condição de botar um personagem secreto, tipo Yoshi, assim. Tipo, Yoshi do céu. Cara, saca? Mas vai ter monstros, supostamente. Vai. Ter monstros. Então o Yoshi seria só mais um lá. Tipo, é perfeito. Utilizado. 100%. É perfeito. O Yoshi estilizando. Mas enfim, Titanfall e realmente o beta foi um... gerou o burburinho, como dizem por aí, né? Uhum. Muita gente, a gente pôde jogar, pelo menos o Daniel acho que foi o único que não pôde. Eu não joguei, cara. As mãos em Titanfall. Mas eu vi vídeos. O que é legal vídeos, também. Né? Mas nós fizemos tiras sobre o assunto. Sim, então acho que de um certo modo. De um certo modo você jogou. Eu joguei espiritualmente. Sim. Mas nós jogamos aqui. Eu, inclusive, muito obrigado ao Vandef por ter me emprestado o Xbox One dele e o tempo dele para jogar, né, o Titanfall. Excelente. E, meu, em primeiro lugar eu gostaria de falar que o jogo é muito bonito, cara. Em segundo lugar eu gostaria de falar que eu acho que esse é um bom momento para a gente ponderar o que vai acontecer com o cenário de FPS, tanto comercial quanto competitivo, né? Uhum. A partir de agora, assim, porque quando menos esperávamos, né? Quando estávamos vendo Call of Duty e Battlefield em vinagrar, né? E o coitado do Medal of Honor ali. Halo não tem mais relevância no multiplayer como tinha antigamente, né? Pena. Então tudo está meio que descampado e de repente o Titanfall, uma luz, né? Uma esperança. No final do túnel. Pra uma era diferente, eu diria, né? Cara, eu acho que vocês acham. A minha opinião em relação ao Titanfall é que, tipo, não tem como serrar com robôs gigantes, sabe? Tem isso. Tem saca, moda, né? Tipo... Depois do Pacific Rim. Então. Sim, com certeza. Isso é verdade. Os gigantes, cara, eles são um acerto, tá? Eles são muito legais, cara. É, o que eu sinto agora, talvez o Van Depp possa falar mais sobre isso, que ele é o cara do tiro, é que o lance do FPS hoje tá mais ou menos como ele tava lá em 2006, 2007, que tinha aquele monte de shooter de Segunda Guerra Mundial, tudo a mesma coisa, tudo meio sem graça. Uhum. E aí saiu o Modern Warfare e tipo, uou, tá ligado? Sim. E eu sinto que talvez esteja um pouco disso agora, assim. Vários shooters variando muito pouco sobre o mesmo tema. Sim. E alguns outros saindo um pouco dessa fórmula. O que você acha? Cara, eu acho que Call of Duty, pelo menos, precisava de uma inovação, assim. Quem joga Call of Duty tava querendo algo diferente. Que, pra mim, pelo menos, os últimos três... desculpa. Os últimos três, pelo menos, eu achei bem fraco. Assim, o Black Ops 2, melhor. E desde então, né? Quando saiu o COD 4, que revolucionou tudo... Sim, sim. Foi uma coisa nova. E é um jogo, inclusive, que carrega até hoje. Todo mundo joga Call of Duty, tipo, é apaixonado pelo jogo. Uhum. Só que eu acho que o mérito do Titanfall foi pegar uma gameplay legal, pegar, tipo... A transição é fácil pra quem joga Call of Duty, entendeu? Então é um jogo comercial... Uhum. Mas ao mesmo tempo, tudo que as pessoas reclamavam no Call of Duty, eles fizeram melhor, entendeu? Então, eu acho que é um passo à frente, cara, pra mim. Eu fiquei bem animado. Pode crer, pode crer. Bacana. É, eu sei lá, o que eu senti foi que fazia muito tempo que eu não me empolgava com... Tanto com um shooter, assim, mais clássico. Jogou assim, Battlefield? Sabe? Eu gosto de Battlefield, a gente jogava muito antigamente. A gente jogava bastante Battlefield quando a gente era moleque, tá ligado? É, então. E foi engraçado, mas eu acho que o que mais me pegou, na verdade, do Titanfall foi aquela sensação bacana que me trazia do Battlefront 2, assim, que é um jogo de shooter que eu gosto muito do Star Wars e tal. E o Battlefront tinha aquelas coisas legais de, tipo, várias pessoas e uns negócios legais acontecendo e várias... Tipo, e tinha os gimmicks das naves, sabe? Uh-huh, assim, tudo mais. Era muito louco. E isso tem... Eles conseguiram fazer isso de um jeito mais elegante no Titanfall, com os Titans e com todo... Com, sei lá, todo o lance de você pular e voar e dar pulo duplo e andar pela parede. É uma coisa muito maluca, rápido, assim. Né? É tudo muito rápido a gameplay, cara. Não para. Né? Eu acho engraçado que isso... remete um pouco a uma das outras tiras que a gente publicou no seu dia. Pode crer. Que é muito difícil a gente se empolgar com alguma coisa tipo, nova, sim, né? A gente joga hoje bastante, dia. Né? Sim, sim. E a gente certamente se diverte com elas, assim, não, é, não é essa a questão. Mas chegar nesse nível do acima da média é uma coisa que é muito rara, né? É, não, com certeza. A gente tá meio jaded, assim, né? É, vacinado. Sim, é, tá assim meio... Anestesiado. Anestesiado, isso. Mas por isso é fascinante desse jogo, porque eu, pelo menos, joguei quase completamente Call of Duty, joguei outros jogos, claro, mas assim, eu foquei muito no Call of Duty, cansei os últimos anos, e ele tá pegando todo mundo, não é que assim, ah, quem joga COD gostava, quem joga Halo gostava, quem não gostava de shooter, é todo mundo, assim, é uma decisão, uma coisa unânime quase, que é o que me... Pode crer. Que tá mais legal de tudo isso. Pode crer. E acho que por outro lado, tem de um lado meio que tem o Titanfall da Activision, não. Da EA. E o que, aliás, é engraçado, né? A EA tá tentando correr atrás da Activision desde de não sei quando. Pois é. Aí eles vieram, não, vamos voltar com Battlefield. É. Foi, ok. É, foi legal, foi. Mas blá. É mais nicho. Medal of Honor, nossa, bom, tipo, foi pro buraco direto, assim, foi. Né? Medal of Honor. É. Tipo, foi tipo um bungee jump sem corda, assim, tá ligado? Tipo, straight to DVD. Tá? É, direto. Isso. Foi isso que aconteceu. Isso daí é tipo assim... É tipo, daquela... esqueceram de mim 5, né, que cara? Que isso é? Promoção fácil da PSN Plus. Sabe, assim, tipo, o negócio vai ser... De graça mesmo, assim. É. E agora, tentando, agora parece que eles vão conseguir com Titanfall. Pois é. Finalmente chegar na galera do público do Call of Duty. Pois é. E por outro lado, você tem Activision com o Destiny, que parece muito qualquer coisa, pra mim, assim. Sim, sim. Uhum. O Destiny tá bem uma interrogação ainda, né, eu acho. Ele é um misto de Halo com Borderlands que pra mim é bem qualquer coisa, assim, não me diz nada, o Destiny. Uhum. É porque eu comecei no FPS no console e no Halo 2, entendeu? Então, pra mim, a própria Band tem algo que, sei lá, tem crédito comigo. Sim, então, sim, com certeza. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei no Titanfall é que o que faltava no Halo 3, que eu mais joguei, é tipo, você não conseguia sprint, entendeu? O jogo era devagar, mas você pulava, você tinha pancadaria, você tirava, você ia lá e batia no cara, entendeu? Porque é parecido com Titanfall. Sim, sim, sim. Então é quase que uma mistura perfeita dos dois jogos, assim. Pegou as melhores coisas dos dois. Essa questão do ritmo, né, que você tava me explicando, que eu acho muito legal. Que no Call of Duty é bem tipo, pá, pá, papá, exato. Papá. Enquanto que... Exato, tipo, esse ritmo de, tipo, da pancada, eu acho que muito interessante, né, cara? Uhum. Tipo, você quase consegue identificar esses subgêneros através desses ritmos, praticamente, né, cara? Sim, tipo, disso. Sim. Isso que eu acho muito legal, né, cara? Mas e que mais? O que mais você ficou empolgado, assim? Eu vejo que, tipo, vendo no YouTube, assim, tipo... qual que é a resposta da galera em geral, você acha? Assim, cara, quando eu falo do YouTube, aí tem duas coisas, né? O Call of Duty é algo que gerava muita visualização, gera muito tráfego. Sim, sim. Mas aí depende muito o quê? Se tem um ciclo, o Call of Duty sai em novembro, os primeiros meses todo mundo se empolga, inclusive no próprio YouTube fazem vídeo, tem gente. Mas já o Ghost, que foi o último que saiu em novembro, empolgou quase ninguém, seja o YouTube, seja... Pode crer. Entendeu? Então é uma coisa que todo mundo tá olhando com cara... Tá feliz, não é necessariamente, vou ganhar dinheiro em cima do jogo, sabe? É que todo mundo joga, todo mundo quer jogar, né? Tipo, não é questão de... Eu não fazia vídeo de gameplay há um ano e meio. Aí eu joguei com você aquele dia, gravei um negocinho e deu vontade de falar sobre o jogo, né? Sim. É isso que faz, ele desperta algo em você, pelo menos em mim, do que, pô, vou abrir um canal no YouTube aqui e vou me expor que nem um idiota, sabe, na internet. Pra sim. Eu fiz aquilo em 2011 por uma razão, porque eu vi a oportunidade de mercado e porque pouca gente jogava COD no Brasil ainda. Eu conhecia do jogo e falei, saca, eu gosto, mas é um jogo que satura. Call of Duty, ano após ano, eles mudam uma coisinha, mudam outra, mas é tipo... Aí eles veem que tá dando certo. Então a fórmula fica muito parecida, saca? Sei. E fora que não dá tempo de sentir saudades do jogo também. Tipo, lançou um, daí ano que vem já lançou outro. Tipo, mano, foda-se, saca? Chega uma hora que a galera para de ligar, mano. Tiveram uns que carregaram o ano inteiro, assim. O próprio Black Ops 1, saca? Uhum. 2010 é tipo... É um dos que eu mais curti. E no próprio Xbox Live, assim, quando eu comecei a jogar, não tinha ninguém online, assim, brasileiro. Tinha uns 3 servidores online que você achava e era uma coisa bem gostosa. Só que aí algo que eu inclusive falei muito no meu canal é o comportamento de jogadores no Brasil de... Claro, você vai reclamar de camper, mas é coisa de... Vamos achar a tática mais escrotinha. Mais apelona. E aí, velho, aí não dá pra se jogar, entendeu? Os brasileiros no FPS são tipo os coreanos nas lutas, tá ligado? Só as táticas apelona, filha da puta. mas você pega um servidor gringo e parece, Brasil. Não, mas é mesmo. Os caras estão lá conversando entre amigos, e claro que nem quer ganhar, mas parece que tá mais viajando qualquer coisa, assim, do que... Leva a sério, né, a parada. Aqui não, tipo, se fode, entendeu? O cara fica campeão nos lugares que você, tipo... Isso desmotiva, entendeu? Deixa de ser divertido, né? Exato. E eles ficam lá, os caras gastam 4 horas do dia sentados num canto, num videogame. Você já tá sentado no teu sofá, brother. Sentado num canto e num canto, tá ligado? Call of Duty, que não tinha muitos jogos que você não tinha limited sprint, que você não podia parar de correr. Você sempre, assim, corria 3 passos, parava. E é tipo, vamos, saca? Aham. Né? Tipo, pô... Aqui. E o Titanfall tem isso. Você vê uma janela, você tum-tum, sobe lá. É muito louco, cara. Você quer fugir. Tipo, é muito móvel. Tipo, você olha, você vira às vezes assim uma esquina e tem um titã. Você falou, fudeu, eu preciso me esconder, porque eles te matam muito fácil, tá ligado? Fudeu, eu preciso me esconder. Você, tipo, você ouve só os tiros vindo. Na hora do começo ia de cara com o titã. Vamos lá, piro. Não, tá ligado? Você vê um, você se esconde e tipo, tenta achar ele. Dá pra pular por trás e tal. Exato, e a própria gameplay do Titã, que eu não sei o que você achou, moça, é o que me impressionou, cara. Porque eu falei, legal, eu gosto de Call of Duty, mas o Titã vai ser algo muito overpowered. Né? Tipo, não, assim, pior que não, cara. Não é, muito cara. Rápido, é tipo... A jogabilidade é legal, ele não é muito poderoso. O controle dele, ele é diferente o suficiente, mas não muito diferente. Exato. Você manter uma semelhança com o resto do controle. Ele não é super overpower. A galera organizada consegue derrubar um Várias Titan. Ferramentas pra derrubar. Sim. Uma coisa que ficou... E eu achei legal também o bagulho de você poder deixar ele pra te seguir. Você poder desmontar louco, dele e deixar ele pra seguir você e tal. Tipo um guarda, assim. Sim. Isso foi bem legal. Foi bem legal. É muito louco mesmo. Na verdade, eu tô interessado pra saber se esse jogo vai pegar no lance competitivo, assim. Sabe? Porque hoje, tipo, sei lá, tem muita gente que joga Call of Duty competitivamente, ou Counter-Strike e tal, não sei o quê. Muito emergente aqui no Brasil. Inclusive, um dos problemas que... Eu falo bastante, tem gente, a pessoa do competitivo do Call of Duty aqui é bem, né? Ah, eu tenho muitos amigos. Cuidado, cuidado. Então, por isso, eu já tô falando. Eu tenho muitos amigos que fazem, entendeu? E, mas assim, é um amadurecimento que precisa das pessoas e do próprio negócio. Então a gente estava discutindo sobre Titanfall um pouco com os amigos, um amigo que tem um time e tal. E é difícil prever no momento o que vai acontecer, saca? Porque você vai pegar o quê? Vai tirar o Titã do jogo? Porque o jeito mais sensato seria tirar o Titã do jogo, entendeu? Tipo, precisa rolar uns balanceamentos. Ou só um cara pode ser o Titã, ou... É que tá focando tanto no próprio Call of Duty que às vezes então, isso sair... que eu ia falar. Porque uma coisa que eu senti um pouco da vibe do competitivo em relação ao Titanfall é que eles estão pensando assim, ah, não, mas isso não é Call of Duty, então foda-se, sabe? Não. Sabe, um pouco assim, falta um pouco assim de, tipo, não, eu entendo que tenha umas features novas e, tipo, algumas coisas novas e é tipo, ah, não, mas isso pode atrapalhar. Eu acho que a própria gameplay do Titanfall atrapalha, entre aspas, essa velocidade. Sabe, um jogo de competitivo não é... Não é que nem eu jogando que nem um idiota. É. Tem gente competitivo joga e fala, ah, sou um idiota. Sabe? É uma coisa calculada. Não, é tipo, tem a bomba, o cara planta a bomba e fica esperando. Aí o cara tem os flancos. Aí tem, é uma coisa estudada mesmo, cara. Exato. E é por isso que quem estuda os moleques... Porque geralmente a média é 16, 17 anos no competitivo. Pode crer. E quem treina todo dia. E eu conheço dos caras aí que... Dois que tem um time juntos... Todo dia ele tá lá treinando, Team Scream, querendo treinar com outros caras, fazendo estratégia. Ele tá gastando tempo, gastando dinheiro, inclusive, investindo nisso. Sabe? Então você meio que quer um retorno sobre isso. Saca? Então eu acho que é importante, cara. Vamos ver se dá certo. Eu espero que dê num Titanfall. Seria legal uma transição. Eu acho... Mas você vê, por exemplo, caso o Titanfall não tenha o tanto sucesso quanto tanta gente tá esperando, você vê o que você vê acontecendo... Com Call of Duty, com Battlefield. O próprio Call of Duty, né? Esse ano, porque é um ano a Infinity Ward e um ano a Treyarch. De longe, prefiro os jogos da Treyarch. Uhum. Que é o Black Ops 1, o World of War. Uhum. Foi o que eu comecei, que eu saí do Halo 3. E, pô, eu acho que é muito melhor. E esse ano era pra ser a Treyarch e não vai ser. Vai ser a Sledgehammer, que já trabalhou também com a Activision. Sim. E aí eles vão fazer e a Treyarch provavelmente vai ficar pro ano que vem, né? Pra ter 2 anos fazer um jogo. Talvez. Eles falam que talvez a Treyarch acabe fazendo esse. Eu não sabe se vai ficar pronto, o que seja. Eu preferia muito que a Sledgehammer fizesse um jogo aí mais ou menos agora em novembro. E daqui a um ano e meio ou saísse um da Treyarch. Dá mais um tempo pra eles terem mais... Porque os caras são bons mesmo. Os caras da Treyarch se importam, inclusive, com o competitivo. Uhum. No Black Ops 2 tinha, tipo, League Play, que eram 4 contra 4, que tinha regras. Exato. Esse tipo de coisa a Infinity War não faz muito pouco. Uhum. Sabe? Bota o negócio pra caster, pra poder... Eles trabalham com a comunidade, o que vocês querem. Uhum. Então isso a Treyarch é ouve muito. Aí no próprio jogo, assim, o que tinha muito problema no Call of Duty no multiplayer? Os caras saíam um jogo, era muito apelativo... E a Infinity War não mudava nada, sabe? Então o jogo ficava cansava. Na Treyarch, não. Ah, vamos tirar essa arma, um pouco o poder nela. Vamos fazer um pouquinho mais, entendeu? Eles iam balanceando o jogo, ouvindo a comunidade e vendo o que tá acontecendo, entendeu? Então eu espero que Call of Duty tenha uma sobrevida, embora eu, sinceramente, cara, eu falo que eu parei de jogar uns 3 anos e eu realmente, assim, eu joguei umas horinhas e tal, mas eu tenho muito amigo que joga... Cara, tem 100 dias de um Call of Duty, assim, jogados, entendeu? Pode crer. 107 dias, 110 dias. É. Caralho, Sem exagero. É, isso é mais do que eu tenho de Dark Souls acumulado. Isso que eu ia falar. É porque, tipo, entendeu? Você gosta muito de Dark Souls. Sim. Não há dúvida. Sim. E você joga bastante Dark Sim, Souls. Sim, jogo bastante Dark Souls. Mas existe uma diferença entre jogar bastante um jogo e só jogar um jogo. Sim. Sim, isso é verdade. Sim. E é isso. Agora, realmente, uma coisa que eu gosto... Eu tô cada vez mais me interessando pelo competitivo, por isso que eu sempre pergunto, inclusive pra você. Eu acho que é válido, tem que... Porque é muito louco ver essa galera transformando regras em um esporte, sabe? Assim, tipo, uma série de regras dentro de um jogo assim, e aquilo acaba virando um esporte, sabe? Isso é muito louco, mas assim. Mas e todos os coladores têm arma que você não pode usar, tem... Sim, exato. Que você não pode usar por isso. Mas o que eu acho louco é isso, porque, tipo, essa galera ficando muito boa nesse jogo, nesses jogos e virando e atletas e tudo mais, isso vale pra qualquer cenário competitivo. Mas é muito louco ver isso no FPS, porque, tipo, é uma molecada nova, sabe, assim? E, tipo, e é natural que a gente... Eu acho que é muito natural não entender não conseguir entender o que eles estão fazendo, ou por que eles estão lá e tudo mais. E aí ver tudo isso acontecendo com, tipo, uma nova era com Titanfall e outras pessoas se envolvendo, acho que por isso que eu acho que eu fico tão empolgado, entendeu? É. De ver essas coisas crescendo é muito legal, cara. Não, eu acho bem louco que, tipo, é uma concretização daquela brisa que a gente tinha aqui. De brincadeira. Parece, é, grande parte da molecada, sei lá, da nossa idade, tá ligado? Devia ter. Que era tipo, ah, meu, eu queria ganhar dinheiro jogando videogame. Sim. E é isso, e tipo, e não é só ganhar dinheiro jogando videogame, é tipo, é ser respeitado pelo que você tá fazendo ali, tá ligado? É. Eu só acho que, por outro lado, isso é uma coisa que gera um problema, que é uma coisa que o Van Depp até falou rapidinho aqui. Uhum. Que a comunidade competitiva no Brasil, não só de FPS, mas de modo geral, carece de profissionalismo, de certa forma. Não só tipo, do lance de estrutura, de grana, de patrocínio, mas de comportamento profissional com relação ao bagulho ser um esporte e um trabalho, assim. Sim, é o grande problema. Você, moça, vem bastante do competitivo, também conhece bastante do competitivo, de luta aqui e tal. Como você vê isso dentro de luta, esse profissionalismo? Cara, pra onde tá seguindo? É, especificamente no cenário de luta, é muito pouco, porque a princípio, assim, na base dele, né, já é um gênero que faz circular menos grana do que um Call of Duty, um StarCraft ou coisa do tipo, assim. Então, é uma iniciativa que é significativa para o nosso cenário, mas ela ainda é pequena. Pode crer. E tem ainda um pouco dessa mentalidade ainda não totalmente profissional, assim. Eu tenho escutado muito, muito também, não só da galera de luta, mas também da galera de League of Legends. Pode crer. Tem bastante disso também. Cara, eu fico muito impressionado. Ultimamente eu tô começando a entrar um pouco mais em League of Legends e tentar entender, né, o que acontece e tal. E acabou de acontecer um negócio gigante, assim, em League of Legends, que, tipo, teve um time que é a Kid, que, tipo, comprou uns contratou uns coreanos, né? Contratou uns coreanos, pegou um dos melhores jogadores brasileiros pro time deles e, pode tipo, crer. Tá fazendo um super time e tal. E levando a sério esse negócio, assim, tipo, quase... Tipo, sabe aquele lance meio futebol, sabe? Assim, tipo, o que os times europeus fazem? Olha pro Brasil, vamos pegar uns caras aqui e bota aqui. Aqui os brasileiros têm uma boa estrutura de treinamento e tudo mais. Tipo, claro, a Coreia sempre será dadas Coreia, as devidas, né, proporções. Exato, dadas as devidas proporções. Mas, tipo, pô, vamos chamar esses caras. Esses caras têm umas técnicas diferentes. Tipo, faz uma proposta, traz o passe do cara pra cá, tá ligado? Tipo, eu acho que não é uma progressão isso, é tipo uma evolução. É, com certeza, isso com certeza. Isso é muito louco, sabe? Imagina isso acontecer com o resto. Imagina, tipo, começar a montar uns times de luta no Brasil aqui, tipo, contrata lá os caras pra vir pra cá. Então, porque brasileiro ainda tem a vontade de jogar num time... Porque tem um time, o Optic, que é vamos dizer, é o top do Call of Duty competitivo. Principalmente, assim, de fama, os caras têm milhares e milhares, centenas de milhares de seguidores no Twitter, tem salário pra treinar. Sim. Mas eles não ganham nada há um tempo. E aí o nego tava brincando de trazer esses caras pra jogar aqui. Imagina sair um cara do Opta que vem pra um time no Brasil, mas tem um salário de quê? 10 mil reais, tá ligado? Sim. Pra valer a pena pro cara, porque o cara ganha mais que isso. Com certeza. E o cara é patrocinado por coisa pra caralho. O cara tira 20, 30 mil dólares. Eu acho, assim, eu não tô, tipo, afirmando tudo, mas... Mas é por aí, entendeu? Tem uns caras que tiram por aí. Ou seja, basicamente o que a gente tá falando aqui é: existe esse espaço pra crescer, né, cara? Sim, bastante. Existe esse espaço. E o interesse nos dois lados, e o interesse, das pessoas. Exato. Patrocinador fica feliz pra caramba com esse tipo de coisa, porque não sei por que competitivo eu acho que gera mais atenção pra patrocinador do que simplesmente qualquer outro tipo de incentivo de patrocínio, assim, sabe? Tipo. Quando você bota no esporte, você bota numa competição, tem alguém torcendo pro seu time que está pela marca. Vai ter muita gente assistindo o bagulho. É muito emotivo, tá ligado? É questão de construção de marca. Exato, também, de querer torcer para aquele time. Entendeu? Então é complicado. Sim. Mas é basicamente isso, né? É muito. Vamos. Titanfall vai começar a ser vendido dia 11 de março. Acho que é por aí, 11. Em março. E eu quero que morra, porque um dia depois sai Dark Souls 2. Quero que o Titanfall se foda. Pra mim, assim, cara. Foda-se, né? É verdade. Você vai ter um dia de Titanfall. É, cara. E olha lá. Ele vai estar pensando já no Dark Souls. É, já vou estar esfregando o gizinho no chão, assim. assim, deixando sinaizinhos luminosos no chão. Mas, assim, isso eu quero ver, hein, cara. Isso eu quero ver. Mas louco, eu joguei o primeiro, Souls, né, mas ouvi muita coisa boa. Ah, existe, né, inclusive, bastante vídeo no YouTube de Dark Souls. É um vídeo... Sim, é um jogo muito. Que bombou bastante. Assim, bombou. Porque ele é visualmente muito interessante mesmo. É. Assim, ele é... E sabe o que é aquele lance que eu sempre falo? É sempre muito louco você ver pessoas fazendo... pessoas fazendo aquilo que elas são boas. Sim. No que foi no começo, sabe, do YouTube, que era o que era bom no YouTube. Assim. Sim. Os caras que estavam lá era porque estavam ensinando. Agora é mais, vou ver que se puder ganhar. É, não, aqui, total. Ser famoso na internet. É. E agora tá tendo muito stream e muito vídeo de Dark Souls por causa do lançamento do 2, né? É verdade. Eu tava vendo, olhando na home do Twitch outro dia, Dark Souls já tava assim, tipo, o quinto jogo mais transmitido, assim. Pode crer. Atrás, tipo, de Dota, League, nossa, StarCraft, caralho, e Hearthstone, que é, tipo, caralho, os jogos super, mais... super. É, e aí, tipo, Dark Souls, assim, nossa, Dark Souls, sabe? Pode crer. Bota fé. Que foda. É, tem muita gente jogando. Tem muita stream de muito jogo agora, né? Tem muita coisa. É, muito louco. Mas é, animal. É, bom, como falamos, Titanfall dia 11... de março deve ser lançado. Uhum. É, nós vamos estar jogando isso daí, porque, porra, eu quero ver. Deu mais. Uma vontadinha, né, cara? Deu uma vontadinha. Sim, pô, eu quero jogar essa porra, tá ligado? É, exato. E uma coisa bacana é que, pelo que eu vi, no PC não precisa de muita coisa, né, moço? Você, não, você cara, jogou no PC. É, não, o jogo rodou de boa no meu PC, assim. É, então, animal, cara. Não precisa mesmo, de muito gás, assim. Eu posso ser feliz, então. Exato, você pode ser feliz. Pode ser feliz, né? Gosto de felicidade. Muito bem, vamos para o próximo bloco, né? Porque... voltamos com um navio pirata, aquele que é muito pirata e muito podcast. Muito pirata. Muito navio. Às vezes é navio, às vezes é pirata. Sou navio, much wow. Sim. Né? Such pirate. Very pirate. Very puta pirate. Merda, né, cara? Maldito da internet, maldito, né? Internet. Às vezes eu odeio a internet, então, cara. E pior que esse meme específico do Doge. Doge. Doge. É ridículo, mas é engraçado. É, cara. Isso é foda. Pra cara. É com bicho. É difícil você não rir daquilo, tá Doge. Ligado? Principalmente pela cara do cachorro. É, exato. E daí você imagina ele falando aquelas coisas, tá ligado? Exato. É terrível, cara. É terrível. É tipo, é com um bicho, tá ligado? É, sim, cara. Tipo, coisa animais são engraçados, é foda. Cara. Animais são engraçados. Animais são engraçados. Animais são ainda mais animais expressivos, tá ligado? É, sim, cara. Você olha pra ele e fala assim, tipo ele ou... Eu juro pra vocês, cara, o Daniel passou pelo menos uma ou duas semanas inteiras falando apenas do Grumpy Cat, tipo, vendo foto. Cara, tipo, aquele gato é o gato mais legal gato, de todos os tempos, cara. Olha esse gato, tá ligado? Ele é demais, cara. Ele parece odiar tudo, cara. Tirou foto com ele, velho. Sério, Facebook, cara? Eu sabia que é, tipo... Porque ele tem... Ele tem uma doença, não. Eu fiquei mó triste quando descobri que aquilo não era uma raça, tá ligado? É uma doença. Eu queria muito ter um gato daqueles, cara. Mas do nada, a menina no meu Facebook apareceu o Grumpy Cat. Eu nem ele tinha é muito certeza bom, que cara. Era de verdade. Achei que às vezes era... Mas é muito doido, né? Bibs, Grump Cat. É, cara. Tem internet, né, cara? Mas não internet estamos... tem de tudo, não tem não, não estamos aqui pra falar de internet. Inclusive, vamos falar até da era pré-MP3, eu diria, se pá, hein? Dependendo. Vamos, tem um momento desde internet. Vamos começar lá. Sim. É, porque nós prometemos, e promessa é dívida, no podcast passado falamos que... voltamos ao passado, né? Uhum. Falamos nossos rolês do passado, sobre coisas que curtíamos de games e quadrinhos e animações da TV Manchete. Uhum. E aí a gente esqueceu de falar de música. E a gente vai falar de música agora, então. Sim. Vamos falar de música? Não, nem que a gente esqueceu, é que já tinha ficado longo pra caralho, né? Mas sim, é que a Rede Manchete traz lembranças em todo mundo, cara. Traz, cara. Todo mundo. Traz, cara. É foda, cara. Não tem como, não. É foda. Mas... vamos então falar de música. Música? É, vamos começar por você, Daniel. Você é a pessoa mais musical dentre nós aqui. Porra, tamo bem, tá ligado? Ué, mas teve vários caras. Cara, veja bem, por mais que você apenas berrava na banda, o que não é especificamente, sabe? Ah, não, valeu. O que não é especificamente, mas enfim, você de longe é o mais musical. Então conte pra gente como você começou a sua relação com a música. Minha relação com a música, cara. É, cara, tipo, é aquele lance, né? Sempre quando crianças, no geral, eles gostam de qualquer merda, tá ligado? Faz barulho, sabe? Qualquer tipo, merda. É verdade, cara. É só verdade. Qualquer bosta, tá ligado? Também faz... nossa geração que não tinha porra nenhuma. Não, mas qualquer, qualquer criança, eu acho, tá ligado? Tipo, você ouve uma melodiazinha que você acha da hora, eu vou ver essa merda até desgastar, tá ligado? Daí eu acho que eu comecei uma relação séria, tá ligado? Com música. Eu acho que, inclusive, foi meio que foi uma transição, assim, né? Porque eu sempre gostei muito de desenho japonês, né? Pode crer. E, obviamente, desenhos japoneses têm as trilhas sonoras de introdução, né? E, pelo menos naquela época, era muito metal, tá ligado? Era metal pra caralho. Metal pra caralho. Metal farofa da porra. Pra caralho. E daí, a partir daí, tipo... Eu não sei como é que eu fiz a ligação isso ou Iron Maiden, tá ligado? Daí eu descobri Iron Maiden na minha vida. Cara, e, tipo... mas Iron Maiden é tipo um metal... Que adolescente pede. É tipo um entry level, cara, de metal, assim. Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Era o Maiden do caralho, velho. É, então. Não, é animal, cara. Eu concordo com você. Ele é entry level. Sim. E ele consegue ser aquela. Não aquele entry level que, tipo, depois de uns anos você fala, ai, que saco. Não. É. Não, tipo, depois de muitos anos você vai falar, nossa. Mas a gente ouve até hoje, cara. Vira e mexe, a gente bota os CDs do Iron ali, tá? Muito louco, cara. Tipo, é pegada pra caralho. E daí eu achei engraçado que, na mesma época, né? Enfim, na época eu assistia muito MTV e tudo mais, né? E eu lembro que passou um clipe dos Ramones, que era um cover deles da música do The Who, Substitute, né? Sim. E o clipe é um maluco, tá ligado? O clipe era bizarrão, era bizarrão, eu lembro. Mas eu pirava nisso, eu falei, caralho, que doido, que som louco, tá ligado? Que, que da hora, né? Daí, tipo, eu lembro que mais ou menos nessa mesma época da minha descoberta do Iron Maiden, eu tava numa loja de CD e eu comprei o... Loco Live, eu acho, do Ramones. E daí, tipo, óbvio, a partir... Eu demorei um pouco pra ir entrando no punk rock, assim, tá ligado? Me aprofundando mais nas outras bandas e tudo mais. Mas isso foi aquela fagulha, assim. Como foi pra você do Iron Maiden pro punk sujo, assim? Então, mas aquelas, tipo, nesse momento de descoberta, era meio foda-se, tá ligado? Tipo, sim, músicas legais, tá ligado? Sim, exato. E daí você começa... Daí não sei, eu acho que... Num determinado momento da minha vida eu comecei a ouvir mais punk rock, porque, sei lá, eu era adolescente, tava puto da vida, né? E punk rock era meio que isso, tá ligado? Sim. E daí foi me aprofundando muito mais nisso, tá ligado? Vira e mexe, tipo, eu ouvia um metal assim e tal, mas... Bom, você lembra, tá ligado? A gente era os punk xixi. Aí foi nessa época que a gente se conheceu. A gente era os punk sujo do colégio privado, tá ligado? Jaqueta de couro. Não. Nunca tive uma jaqueta de couro. Uniforme de moletom rasgado. É, ainda era o que eu ia falar. A calça rasgada do moletom. Exato. Cuecas aparecendo, entendeu? Clássico. Era uma coisa... Clássico. Sim, A bunda aparecendo com a cueca ali é um clássico do colégio, cara. Sambas, canções. Sambas canção. Bom nome de banda. Inclusive, deve ser uma banda. Deve ter uma banda de ska com esse nome. Ou uma banda de samba. Tá muito mundo de bandas ska, cara. Total. Mas enfim, onde eu tava? Samba canção. Ah, sambas canções? No colégio. Punk rock de colégio. Com batatas fritas e, tipo, outros designs bonitinhos, tá ligado? Pode crer. Assim, eu tinha vários bonitinhos. É, daí nessa época a gente meio que punkizou geral, assim, tá ligado? É, gente. Mas entre essa punkização geral e meu período metal, foi tipo meio que... Bem isso que eu falei, foi um período de descoberta, assim, tá ligado? Ainda mais nessa parte do metal, porque na época eu lia Senhor dos Anéis, jogava RPG, então essas coisas medievais me empolgavam pra caralho, né? Então Iron Maiden, obviamente, fazia muito meu gosto, daí eu ouvia muito Blind Guardian também, que, tipo, mano, eles tinham CDs inteiros baseados em histórias do Tolkien, né? E essas outras farofeiras, tipo, meu... Stratovarius, vira e mexe um Halloween ali, tá ligado? Cara, eu achei demais o dia que me revelaram que existe o gênero metal, capa, espada. Como é que é? Metal, capa e espada. Cara, é... Tá ligado? Faz sentido, cara. É tipo, é real, tá ligado? Lógico, tá ligado? Isso é grande bastante pra ser um gênero. É um gênero, saca? Lógico, faz sentido. Eu achei, caralho, excelente. Metal, capa e espada. Não, tipo, metal de guerra medieval, assim, tá ligado? Você imagina os caras galopando no cavalo, tocando solo de guitarra, tá ligado? É. Mó fita, saca? Pode crer. Mas é isso, eu acho que isso foi o início sério na música, tá ligado? Sim. E você, Vadeb, como foi que você lembra o seu começo de relacionamento com música? Cara, eu tenho um irmão que tem 6 anos a mais e uma irmã que tem 8. Então eu ouvia muito, tipo, tocava muito Bon Jovi lá em casa, muito Whitesnake. Isso aí é tipo, infelizmente sou de 85, fim de 85, então sou uma das minhas primeiras memórias de música. Pode crer. Assim, mas aí com meu pai, cara, ele ouvia muito rock and roll, assim. Tinha aquelas fitinhas no... sei lá, que você vai viajar de carro, né? Brasília, São Paulo, a gente pegava 11 horas, uhum. tinha três uhum. fitas, né? Então tinha um pouco de The Who, tinha My Sharona, tinha uhum. Rolling Stones, tá ligado? Olha, eu ouvi essa fita 50 mil vezes, tá ligado? Uhum. Um cardápio variado do errado. É. Ah, cara, aliás, My Sharona... de vez em quando aí, sim, mas... Sim. My Sharona é um puta som, cara. É, mas é, isso aí até um hoje, som, isso é inegável, cara. Uhum. Tipo, não tem como não. Mas é isso, cara. Aí eu fui indo com o tempo... Tive minha fase, eu acho que com uns 12 anos eu ouvi um pouco de Spice Girls mais do que deveria. Pode crer, pode mas crer. Aí eu, mas assim, aí eu, tipo, quando era moleque eu achava cool que eu descobri o Blink-182 antes de eles... Sim, a gente também, things, cara. Pode entendeu? Crer, tipo, pode crer. Porque eles tinham uns putas seres bons, assim, antes, saca? Por mais que era um som comercial, mas quando você é moleque... Aí Sugar Ray também, sabe? Aí foi isso que eu comecei, assim, a me aprofundar nas músicas, pra gente ter minha capa de CD, assim, sabe? Ter uma pastinha com meu CDzinho, assim. Pode crer, pode crer. Qualquer coisinha que eu queria um CD, sabe? Mas eu me lembro, por exemplo, comprando o S&M do Metallica com 14 anos uhum. e aquilo e ficava ouvindo no meu Discman, assim, como uhum. se fosse uma coisa... Aquilo, eu me lembro muito daquela experiência. Pode crer. E tipo, porra, eu morei em vários países, então eu me mudava a cada 3, 4 anos. E a música acaba sendo, parece aquela história assim de filme emocionante. Mas, tipo, a música mas acaba sendo um amigo, né? Com certeza. É, lógico, sim, você associa, né, com os momentos do... Sim, lá, velho, porra, com 12 anos fui pra Argentina. Inclusive saca, eu tipo... vou fazer uma revelação nesse podcast. Eu tô ligado. Daniel sabe o que é. A gente vai ter uma falou em memórias, música e revelação, velho. Daniel sabe o que é. Vai ter uma revelação nesse podcast seríssima, mas vamos deixar pra daqui a pouco. Isso vai ser engraçado, cara. É. Que mais? Porra. Nada, eu tava falando de mim, porra. Mas aí foi indo, né? Com. É, infelizmente, como eu falei, tinha minha fase Spice Girls um pouco demais e tal. Uhum. Fiz meu irmão e me levar a ver o Spice World. Nossa, teve o filme Spice World. Eu vi esse puta Neo Leste com meu irmão. Caralho. Ele tinha tipo 18 anos, queria ir pra farra. E eu falei, me dei banda ele ir. Eu tinha tipo 11, vai, sei lá. Vergonhosamente, admito, não sei porquê. Não, mas, mano, normal, cara. Não. Você acha que eu não curtia Xuxa, mano? E eu fui indo, sabe? Aí quando era moleque, eu tive as fases das bandinhas comercial mesmo, assim, no Linkin Park. Eu via bastante, me achava um moleque. Pode crer, rebutado, pode crer. Tipo, sabe? Vou pra casa ouvir Linkin Park. Tipo, porra, sou foda e tal. Mas eu não era um bosta que nem eu pareço. Mas, mas enfim. Algo que me marcou muito musicalmente foi quando eu fui fazer faculdade. Fui pra Montreal e sim. aquela cidade, você sabe bem. Oh, mas tipo, calma, mas estamos avançando em. Não, mas pra... aqui high school é vergonhoso mesmo. Essas porra aí. Eu gostei de um. Eu comecei a gostar bastante de, sei lá, White Stripes, tudo que tava na moda, né? Tipo, você vai ouvindo The Killers, essas bostinhas aí. É que realmente, tipo, gosto musical, mas, por exemplo, The Police, desde moleque, eu ouço The cara, Police sem parar. The Police é muito louco, cara. Porque The Police é muito foda, pai, cara. Police é animal. Animal, até exato. Hoje. Você pega aquele animal. Da Greatest Hits, Daily Like, aquele CD que tem. Meu irmão, tu bota de primeira a última musicão, saca? Então, não, é... da Police é uma puta banda, todos eles tocam pra caralho, cara. Foi com eles e com o próprio Zeppelin que eu vi o poder da música mesmo, de fazer algo muito. Que é algo assim que mexe. Eu falei de Montreal por isso, porque quando eu cheguei lá eu comecei a ouvir Led Zeppelin, e sim, Led Zeppelin relativamente clichê, mas é tipo. Tinha coisa demais, assim, era muita música boa pra mim, saca? Então, assim... Não, cara, ah, legal, toda, porra. Toda a história dessas coisas de referência são interessantes, sim, assim, sim. Eu acho. Eu sempre acho legal e, assim, isso. Assim, música pra mim é justamente isso. Eu penso no Blink 182, eu penso na Argentina, na minha oitava série. Sim. Ah, se conecta sim, ali, tá ligado? Ele mudava cada 3, 4 anos, então é tipo assim, sabe? A música sim, tava sempre lá e você... Quando eu vim pro Brasil, por exemplo, eu tava com o CD do Creed... Nossa, Creed, cara. Cara, ó, assim, na boa. Ouvir Creed é mais vergonhoso do que ouvir Spice Girls, cara. Realmente, cara. Hoje em dia eu ouço, tipo, The Arms Wide Open. Eu falo que. Nossa, que isso? Não, é. Nossa. Uma banda de São Francisco chamada Stroke 9. Que ainda. Stroke 9 ainda. Tô ligado, Stroke 9. É uma tô ligado. Que eu mais, assim. Que é o CD que eu mais ouvi na minha vida foi Nasty Little Thoughts do Stroke 9. Esse foi eu, depressivo, com 14 anos. E novamente. É. Então, esse CD, não sei como eu esqueci. E Papa Roach também, eu tive uma fase com Papa Roach. Acho que todo mundo teve uma fase no metal, tá ligado? Tanto que eu jogava Counter-Strike, eu era 69, eu ouvi ponto meu... Infest. Eu... É foda, né, cara? É. Não, mas na época New Metal tinha uma, a gente pirava numas bandas muito loucas, cara. Sim. Minha época adolescente deprê era Korn que eu vi. É, Korn. Pra caralho, cara. É, não, é engraçado. Eu também tive uma fase, né? Korn é boa. É engraçado que tem gente que fica surpresa que eu falo, não, eu fui no show do Korn. Como assim você foi no show do Korn? Cara, e digo, mas foi um show muito louco, cara. Foi no show do Korn, foi um show muito louco, cara. Foi um dos meus primeiros shows, assim, tipo, grande, sabe? Tipo, fui no show do Korn, é mó fita, né? Mas é real. Sim, cara. Acho que foi um show do Korn na época que devia ir pro show do Korn, tá ligado? É, não, tem a época, né? Exato, exato. Tem a época, tem a época. Tem a época. Mas enfim, como eu comecei na música pensando assim... Ah, sim, foi... Eu sempre, eu achei... Bom, obviamente, assim como no seu caso, Vandep, eu também tive um... Meu pai me influenciou bastante na música, né? Porque ele sempre gostou muito... Ele é audiófilo. Ele sempre gostou muito de, tipo, sistemas de som. Tipo, olha esse decibel. Qualidade, sabe? De som. Uhum. Meu pai é nerd desses tipo de engenharia que gosta de som e de vídeo, assim. Isso é legal, tem que estar limpo mesmo. É mó legal, né? Porque eu sempre, tipo, a galera colava em casa pra assistir, tipo, uns filmes, porque sempre tinha, tipo, uns negócios legais. O som mais animal, assim. Da hora, assim. Era isso legal. Foi só ficando mais foda conforme o tempo, tá ligado? Evolução nos últimos 10, 15 anos de som. Não, foi, tipo, é cretino. É assim. Bizarro. Mas enfim, e aí ele gostava muito de escutar coisas e tal, e ele sempre escutou, tipo, ele é bem, bem eclético, assim, sempre escutou muita coisa variada. Mas uma coisa que, uma das primeiras memórias, assim, que eu acho que ele escutava bastante quando eu era pequeno, era jazz. Então eu ouvi muito jazz, apesar de eu quase não lembrar quase no nome da maioria deles. Miles Davis. Mas, não, é, tipo, sim, não, sim, eu, mas ainda é, assim, é sempre mas, gostoso o jazz, sim, né? Sim, mas é tipo, tinha, era, meu pai era, sei lá, era tipo, 300 artistas por dia. Sim, diferentes. É foda. Umas coisas é muito doidas. Era muito. Isso foi uma coisa que me pegou até hoje. Cheio de disco em casa, assim, e foi louco porque o jazz. Pra, mano, quando você é uma criança ouvindo jazz, e, tipo, não é parecido com nada que você vai ouvir fora da sua casa. Exato, tá ligado? Aí você ouve os negócios fora da casa e fala, não, por que não é igual aquilo? Tá, tipo, não, que merda é essa? Isso aqui, sabe? É ruim. É que tipo, jazz é que nem você pegar e comer todas as frutas ao mesmo tempo, tá ligado? É, exato, entendeu? É insano, tipo, é um tipo de coisa. Mas aí, eu sempre procurei muita coisa, tal, diferente, assim, tipo, eu consegui sacar bastante, tipo, os gêneros diferentes, assim, então era muito bacana. Mas eu acho que uma coisa que me pegou bastante da música é que eu gostava muito de mexer com áudio. Em geral também, um pouco, eu acho que isso também vindo do meu pai, claro, e tal, claro. De tipo, de ser assim, por exemplo, eu tinha aquela fita do Bart, vocês lembram? A fita do disco do Simpsons, que tinha o disco do Simpsons. Isso, que era do Bart, que tipo, tinha ele de skate na capa, pode e era vermelho. Assim. Uh-huh. Tinha o do The Birdman. Isso, exato. Do The Birdman. Exato. Então, exato, essa música é foda, hein? Rap do Bart. Foda, né, cara? Do rap do Bart. Early 90s foi. Então, aí eu tinha a fita cassete disso daí e eu tinha um som que tipo, gravava em cima, tá ligado? E aí quando eu descobri que eu podia, tipo, mexer, tipo, distorcer o som e, tipo, gravar em cima, tipo, agora eu vou botar esse som, entrar agora, já, e tal. Eu fiquei, tipo, fascinado. Eu falei, nossa, dá pra misturar uns negócios e tal. E aí eu curtia muito fazer isso. Lógico que eu estraguei, né, a minha fita do bar. enfim. Tem esse detalhe, né? Foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa, cara. Eu fiz trabalho. Isso também, tipo, eu gostava de ficar fazendo isso, tipo, de mexer e tal. E aí, mas eu só fui realmente criar um gosto de, tipo, beleza, agora eu vou começar a ir atrás de música, porque, tipo, eu sempre tive muita música dada pra mim, assim, tipo, eu via basicamente o que meu pai ouvia, assim. Aí eu comecei a falar, não, peraí, vamos atrás de uns negócios, justamente nessa época que a gente se conheceu também, que era, tipo, punk rock, metal, foi o que eu demorei bastante pra entrar. É que nessa época a gente tava ouvindo. Tipo, eu mesmo não ouvia nenhum muito metal, tá ligado? A gente inclusive usava os metaleiros, tá ligado? A gente aloprava porque tinha dois metaleiros coxinha, que na época nem era coxinha, né? Mas era dois metaleiros playboyzinho. Mauricinho. Almofadinha aqui. Almofadinha, é um bom termo, almofadinha. Mas como que era? Como é que é o metaleiro almofadinha, assim? Qual o perfil do metaleiro? É o cara que faz conservatório, pelo menos ele fazia o moleque vir te encher o saco. Ah, mano, não muda nada, cara. Mano, imagina. Que chato. Imagina um coxinha na sua turma, tá ligado? Sei. Tipo, bombadinho e tal, que é chato, assim. Sei. Ah, só que ele vem te encher o saco sobre metal, tá ligado? Ah, meu Deus. Manjou? Que incrível, né, cara? É, não, é uma combinação. Tinha um metaleiro coxinha, né, cara? É osso, cara, é osso, cara. É surpreendente o quão comum isso é. Exato, cara. Muito comum. Mais comum do que a gente gostaria de imaginar. Exato, exato. Triste. Mas enfim, e aí, nessa época eu escutava muito, muito punk rock, hardcore e pop punk, né? Nossa, total, cara. Pop punk. Nossa. Tanto que a gente tinha a banda, né? Sim, a gente tinha uma banda de pop punk. A gente tinha uma banda que se chama Goldfish, inclusive se pá, a gente tem a página dela no MySpace. É verdade. Nossa! É verdade, é verdade. Eu não vou botar o link, vocês que procurem. Vocês procurem no Google e vai que vai. Goldfish com um acento de exclamação no final, tá, gente? Porque a final era os anos 2000 e tudo tinha acentos. Sim, tudo tinha algum ponto, alguma pontuação. Tem vários sites no angelfire.com. Angelfire. /BC/. Exato. I love friends, tipo. É. I love friends. Essas coisas. E, enfim, esse foi meio que o começo, assim. E você, moço, o seu começo? Cara, curiosamente, isso que você falou agora, eu não me lembro qual foi a primeira coisa, a minha primeira influência musical, mas eu me lembro muito claramente de eu ter, assim, uns 4 anos, 4 para 5 anos de idade, e descobri que se eu colocasse uma fita em cada deck... E colocar assim, tipo, crer. The Play. Pode tipo, crer. Ao mesmo tempo virava uma coisa diferente, assim, mano, saca? É muito tipo, cara. Nossa, que animal. É. Tipo, é porque, sabe o que eu acho? É porque a capacidade de você mixar sons é uma coisa que você não pode fazer com absolutamente mais nada, sabe? É. Você não consegue mixar direito o vídeo desse jeito, assim, onde que, tipo, as ondas se interpelam e pode cruzam ser. E eu acho louco que quando fica legal, tipo, ele automaticamente traz uma sensação de felicidade, tá ligado? Exato. É muito louco uma euforia. Completamente natural. Exato. Sim, sim. É? Eu já falei que é bizarra essa história, mas eu tava aí, tipo, há um mês atrás, na minha varanda. Pode crer. E, tipo, no prédio da frente, aqui do lado. Pode crer. Tinha uma menininha, cara, de uns 4 anos, e ela tava sozinha. Assim, ela tava sozinha dançando, cara, e ela tava... Eu não sei que ela tava dançando, sabe? Aham. Uhum. E ela tava só assim, balançando os braços, saca? Tipo, e ela tava mexendo as pernas, ela mal conseguia andar, devia ter uns 3 anos. Pode saca? Crer, tipo, pode a crer. A mãe tava de costas pra ela, olhando, e a mulher só. Ela tava reagindo a música. 100% ao som, ela mal conseguia ficar em pé. Então. E ela só jogava os pés pra cima, os pés pra cima, a mão, porra. É uma coisa. E assim, única, eu não queria cara. Ficar vendo uma menininha pela janela, entendeu? Mas foi uma cena que realmente. Eu primeiro pensei, pô, tô velho, que eu tô realmente emocionado com essa cena. Aqui. Essa foi o primeiro. Porra, eu estou ficando velho. Puta, tô velho. Tem 5 sobrinhos já, tô ficando velho. Então, tipo, sabe, é foda. Pois é. Mas é, cara, é foda porque assim, na minha casa. Sempre foi um lance ecleticão bizarro, assim. Porque crer, o meu pode... pai ouvia muito Gypsy Kings. Cara, Gypsy Kings é animal, cara. Eles são fodas, cara. As minhas idas à praia, tipo, foram quase todas ao som de Gypsy Kings, assim. Cara, Gypsy Kings é muito preza, velho. É muito preza, cara. É, meu pai ouvia muito Pepino de Capri também. Ah, Pepino de Capri. O meu avô... esses dias eu fui almoçar... Eu acho que era meu aniversário, fui almoçar lá nos meus avós, tá ligado? E os meus avós são italianões e tal. E meu avô começou a falar do Pepino de Capri, porque viu uma entrevista pra falar do Pepino de Capri. Eu falei, como Pepino de Capri? Esse cara tá vivo? Pior que ele tá, cara. Ele tá, velho. Ele porque, tá. Porque, tipo, minha mãe tava vendo TV outro dia, eu falei, esse cara não é o Pepino de Capri? Fazendo um playback muito bizarro num programa italiano X, isso, assim, saca? Meu avô falou que, tipo, de repente apareceu... aquela Rai, tá ligado? Tipo, a Rai, do nada abriu a TV a cabo Rai ali, ele botou ali e tava o Pepino de Capri ali. Cara, demais que o nome dele é Pepino, né, cara? É, Capri. É realmente muito Pepino engraçado. De Capri. Tipo, o cara chama fucking Pepino, né, velho? Espetacular. Cucumber Jones, velho. Cucumber Jones. Cucumber Jones. O Guari tem um vinil dele, não tem? Eu acho que tem. Ele tem o do Lafayette também. Do Lafayette. Então, e aí, cara, tinha isso... Meu pai ouvia muito música de Big Band também. Louco. Que era também bem animal. E por outro lado, minha mãe ouvia muito música pop, assim, de tipo da Jovem Pan, assim, tá ligado? Sim. As 7 melhores. Tipo isso, minha mãe ouvia só isso. Anos 90. E a minha irmã ouvia New Kids on the Block, Menudos. Tipo, então eu nasci, minha infância foi nesse tipo turbilhão de emoções, diferentes, assim, tá ligado? Explosão de emoções, assim. Mas também, tipo, eu me lembro de ouvir muito coisas do tipo Gabriel Pensador, assim, quando era pequeno, tá ligado? A galera do prédio gostava de ouvir, então ouvia. E aí depois, daí eles passaram pra ouvir Racionais, assim. Ah, foi uma sim, transição meio brusca, tá ligado? Caralho, tá ligado? Caralho, velho. Brutalizou. Né? Né? Paulista. É. Foi de tipo música de palavrão, cara, pra Racionais. Tá? É. Música de palavrão, cara. E aí, tipo, foi meio assim, porque eu sempre andei com muita gente diferente. E cada pessoa ouvia uma coisa muito diferente, assim. Pode então crer. Tinha uma galera que ouvia uns metal, tinha uma galera que ouvia Green Day, tinha uma galera que ouvia, tipo, várias coisas diferentes, assim. Então eu meio que fui pegando esse gosto ecleticão de várias coisas. E pra piorar, na época que eu jogava Magic com os meus primos e tal... É, e tipo, era assim, sabe, a roleta da música, podia cair qualquer coisa. A gente passava a noite jogando Magic, jogando videogame, ouvindo qualquer coisa. Sim, literalmente qualquer coisa. Porque um dia a gente tava ouvindo, sei lá, B-52s, no outro dia a gente tava ouvindo Led Zeppelin, no outro dia a gente tava ouvindo Terra Samba. Só caralho, tá jogando Magic. Jogando Magic, caralho, saca? Caralho. Louco, é, louco. Tipo, jogando Final Fantasy e no downtime do Final Fantasy jogando Magic, tá ligado? Com Terra Samba bombando, mano. Então, assim, a gente ouvia qualquer coisa, mesmo. Aí até que um dia um brother apareceu com o CD do The Menos Crime, assim. Olá, velho. A gente jogando Magic ouvindo The Menos Crime. Fogo na bomba, velho. Então, então foi muito disso. Por isso que o Moça manda as melhores piadas de maconheiro, de não sendo uma coisa. Totalmente, cara. É porque eu jogava Magic ouvindo The Menos Crime. Exatamente. E Racionais, tá ligado? Não fica melhor que isso, cara. É. E aí teve a época que a gente ouvia muito, muito Raimundos nessa época também. Sim, nossa, cara. Raimundos. Sim, qual que é esquece do Raimundos, velho? Todo pode mundo crer, cara. Pode crer. É. Quem não ouviu Raimundos, né? Porra, lógico. Meu pai, eu tinha uns 9 anos, eu ouvi La Volta Nova e ele, tipo, vou pegar uma gilete e cortar a parte onde tem palavrão. Caralho. Isso, cara. Tipo. Aí, não vai não, não vai não. Aí pegava e escondia o CD. Tipo. Eu via, tipo... Eu ficava meio intrigado com o Raimundos, porque tipo a primeira vez que eu vi era um clipe, não lembro de que música. Deve ser mas... Quero Ver o Oco. É, Cipá, que tava o Rodolfo com os dredão lá e tal. É, que eles estão num ferro velho, né? Sim, é, sim. Tipo, eu achava intrigante que, tipo, crer, mano, era tipo um gremlinzinho baixinho, magrelo, tipo, cantando agudo, uns palavrão, assim, falando muita merda. Tipo, caralho, mas tu... que isso, cara? Tu doido. Cara, meu primeiro contato com o Raimundos foi o clipe do Nega Jurema. Pode crer, cara. Que tipo, crer. E essa música é animal, e, tipo, cara. Você ouve hoje em dia? É bom pra caralho. É bom pra caralho. E é bom pra caralho. Eles cantavam sobre o quê? Sobre o que adolescente fazia. Que sim, vou pegar, cara, o carro do meu pai e enfiar e sim, fazer sim, merda. Cara. Não, animal. Então você identificava mesmo. Eu era muito mais novo, claro, mas ao mesmo tempo, liricamente, assim, eles falam bem, ele tinha umas, não só rimas, assim, é música boa. Assim, é, não, cara, o som era muito bom, cara. Mais comerciais. É, o sim. O Forever é um CD que eu gosto. É, eu gostei, CD, eu gosto muito até o Lapadas do Povo. Lapadas do Povo eu ainda acho bom pra caramba o disco, assim. Sim. O Sono Forever já acho mais ou menos. Mas assim, a gente ouvia muito Raimundos, e aí foi nessa época que comecei a conhecer as coisas japonesas, assim, né? E aí começou o Musa Japão. Né? Então, aí, cara, o resto do mundo sabe, cara, também. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode guardar mais especificamente pra algum podcast, mas me interessa muito descobrir quando você descobriu o Japão, assim. É, né? Qual que foi essa explosão inicial, né? É, a gente vai é o podcast inteiro dedicado a isso. A gente vai falar sobre isso. Algum dia a gente faz. Vai, né? Sim, sim. E foi que aí que... Cenas do próximo capítulo. Mas aí tava também ouvindo... Comecei a ouvir também Beast Boys um pouco antes disso também. Animal. Pode crer. Nessa mesma época. E aí que eu comecei a ouvir as coisas japonesas, assim. Entendi. Mas banda japonesa que eu conheci e que eu curto muito até hoje, tipo... Sambo Master... Larkin Seal, que tem muita música de anime. Sim, e aí, coisas que eu fui descobrir depois, só assim. Uma coisa que eu sempre vejo, você gosta bastante, principalmente hoje em dia, de mashups, né? Eu gosto muito. Você é muito apreciador de mashups. Eu gosto, cara. Porque mashup é um negócio meio mágico, mashup, né, cara? É, cara. É, não, porque louco, é tipo, você pegar, tipo, uma coisa muito boa com uma coisa muito boa junto e, tipo, ficou uma coisa muito boa. Não, assim, bota fé, sim. Bota fé. E eu gosto, mas, tipo, dá uns exemplos que você gosta bastante. O do Jay-Z com mesmo. Chrono Trigger. Cara, ele é bom. Eu tava ouvindo outro dia um mashup de Beast Boys com a trilha sonora do Jet Set Radio. Olá, cara. Que é fantástico, assim. Que presa, é fantástico. Sim, sim. E eu, porque eu gosto muito disso, tipo, de você conseguir misturar duas coisas criar a mistura e fazer funcionar a mistura. Uhum. Pode tecnicamente ter. Falando, assim, você ouve falar, nossa, mas isso emendou perfeito com essa sim, outra coisa. Sim, assim. Era, exato. Era completamente diferente. É isso que eu falei. Era a mesma admiração que eu tinha quando eu apertava o REC ali na hora certa. Então, sim. Ligado? Era muito doido esse isso. Esse bagulho de engenharia. É isso. É tipo o Frankenstein musical do caralho. Não, tem um mashup que eu vi, uma mocota atrás, que é animal, que eu acho que é Take 5 do Dave Brubeck com o 15 Steps do Radiohead, cara. Nossa, pode ser clássico, fica é verdade. Foda, cara. É verdade, eu falei, nossa, que bonito, cara. Não, é animal. Um bagulho é animal. Louco. E aí, por isso, hoje em dia, eu escuto de tudo, cara. Tipo, literalmente de tudo, assim. É, né? É. É que hoje também, isso tem outra coisa. Tipo, existe uma... Na época dos nossos pais, escutar uma coisa, porque, tipo, mano, era mó difícil você escutar. Sim, sim. Mano, você colava ali no negócio, mano, tem esses discos aqui, você ouve isso aqui, tá ligado? Fazer rolê pra ouvir disco, tá ligado? Isso exatamente. É muito louco, tá ligado? Quando você hoje em dia, tipo, você ouve qualquer bosta, qualquer hora. Qualquer hora, né? Qualquer hora. Tipo, YouTube pra música. É, não, era negócio. Comum, né? no colegial, principalmente, era comum a galera, o camarada viu... Cara, tipo, comprei um CD novo do Pearl Jam, tá ligado? Sim. Vamos lá em casa ouvir o disco, tá ligado? Sim, a gente ainda tinha. Todo mundo ia comprar junto, eu me comprei o Chocolate Starfish do Limbisky. E mais seis amigos. Sim. Muito... Mas daí quando você pensa, pô, isso é uma parada muito louca. Era, porque você, legal, tipo, dedica um tempo do seu dia ali pra apreciar aquele CD, sacou? Pra prestar atenção somente naquele CD. Hoje em dia, tipo, música... Na ordem que ele quis. Não, exato. Hoje em dia, a música é meio trilha sonora pro que você tá fazendo no dia ali, tá ligado? Não, eu acho que sim. Sempre foi um pouco também, mas é que... Também. Mas eu acho que, tipo, é que hoje tá muito mais... Eu tenho o tempo todo, entendeu? Sim, sim. Eu acho que tá, tipo, antigamente... Realmente, eu acho que antes você tinha reservava tempos, porque como era mais complicado, era mais... Exigia uma certa infraestrutura pra você ouvir uma música, pra botar ali o som, passa, não sei o quê. Agora é tipo, mano, você tem no seu celular, você tem no seu computador, tipo, tá ali do seu lado, tá ali, você tá vendo o íconezinho, você só aperta aqui e você tem todas as músicas, sabe? É. Ou tipo, você vai no YouTube, né? Foda-se. É, cara, YouTube, você clica num vídeo, aí te lembra de outra música. Mas isso é gostoso, é que tem época, assim, pelo menos tempo que eu ando de headphone na rua, é época que não, porque eu quero meio que, sabe, sentir um ambiente que seja. Sim. E próprio trabalhando com música ou não. Eu com música eu sou bem. Tem hora que, tipo, não, velho, não vou ouvir música um mês, assim, sem nada. Uhum. É, às vezes é bom, né, também. Porque é bom, né? E só pra fazer um adendo aqui, uma coisa que eu me lembrei agora. Sim. Que uma coisa que eu gosto muito de música japonesa, de modo geral, é porque eles têm letras muito boas. Pode crer. Porque assim. Eu não sei nenhuma letra. Eu não sei se é por isso, mas em japonês, você é fonética, tudo rima. Você não precisa se preocupar em rimar nada em japonês. Porque todos os verbos rimam. Pode crer. Tá pode ligado? Crer. Então, assim, acho que como os caras não precisam se preocupar em rimar, eles podem trabalhar a letra, assim, entendeu? Pode crer, pode crer. A construção. Então tem da uns letristas ali muito fodas, assim. Animal, pode crer, cara. Pode crer. Que eles usam, assim, você vê conceito de construção de poesia, ou de próprio de tanto de prosa quanto de poesia, os caras aplicando esses conceitos para criar uma letra que tem um conteúdo e um formato legais, assim. Pode crer. Então acho que tem esse trabalho, assim, e é uma coisa que me atrai bastante em algumas bandas japonesas, assim. Então, não sei se é por isso, mas é uma coisa que acontece que eu gosto bastante, assim. Pode crer. Que louco, cara. Pode crer. Legal mesmo. Eu tive uma... Eu acho que muita coisa mudou pra mim quando eu fui pro Canadá. E aí eu senti saudades de música brasileira. Apesar de eu nunca ter ouvido tanto quando eu era moleque. Tive isso, tá ligado? Com música tipo MPB antigo, Caetano. Então... Quando eu fiquei lá 2, 3 anos, comecei a ouvir. Então. Porque, tipo... Porque você meio que... A nossa geração dos anos 90 e tal, não pegou muito... Teve muita influência de, tipo, no mercado fonográfico norte-americano, europeu, sim, tá ligado? Sim. Então era raro mesmo ter uns negócios aqui no Brasil, assim. E pra gente, tá ligado? E aí quando eu fui pra lá, tipo, e obviamente não tinha, aí você começa a ficar meio tipo... Oh, quero ouvir um samba, quero ouvir um pagodão aí, tá ligado? Nossa, vamos ouvir uns negócios. Você quer ouvir mesmo. Tipo, você começa a botar tudo e de repente você fala, nossa, tudo é muito louco, sabe? Não, assim, combate, assim, tipo... É realmente, cara. Tudo é muito da hora, assim. Aí você começa a ouvir várias coisas, cara. Eu ouvi muito reggae do maneiro, por mais clichê que seja. Cara, reggae do maneiro, eu acho que sou engraçado, cara. Porque eu tava lá, eu acho que sou muito engraçado. Isso é muito engraçado. Eu tava lá em Montreal e eu ligava pra minha mãe, eu comprava uns cartão telefônico pra ligar pra minha mãe... E 10 dólares não dava, tipo, nem 10 minutos, aí, tipo, porra, saca? Aí ficava lá, pensava nessa música minha, velho. Aliás, e a sua revelação musical? É verdade, né? É verdade. É, tem uma revelação, porque... É verdade, olha, quase porra, esqueci. Aí, ó, viu? Chegou o momento. Também, chegou o momento, então. É o seguinte, lembra quando... chegou o momento. Quando a gente... É, quando você tava falando, Vandep, sobre essa coisa, como algumas músicas lembram especificamente... Ah, sim. É, momentos e tudo mais tal. Então, quando eu tinha 13 anos, eu acho, eu fui pra Disney. Eu, tipo, 11, 13, 12, 12, 13 anos, assim. Essa é mais ou menos a idade. Assim, eu não lembro muito bem, faz tempo já, né, gente? É, e aí eu tinha ido pros Estados Unidos com a minha família. Sim. Naquela época era naquela. Era o real e dólar era um pra um, tá ligado? Tipo, a gente pegou essa época. Sim, tá sim, sim, sim. Daí era tipo. Mágico, viajava pro exterior, cara, era tipo tudo a metade do preço, tá ligado? Tudo mais barato. Era tudo ridículo, ridiculamente barato, assim. Mas isso durou pouco, né? Isso durou tipo alguns anos, assim. É quando menos, saiu o real em 94, ficou um tempo, aí depois eu acho que perto de 2000 também. Né? É, então. Subiu pra caralho, depois. Depois desceu. Aí eu tava lá, e aí justamente eu comprei, eu tinha comprado, eu falei assim, eu nunca tinha comprado nada, eu comprei um monte de jogo e um Discman e uns discos, tá ligado? E como eu era o meu primeiro Discman, eu falei, bom, agora eu vou comprar o meu primeiro CD também, tá ligado? Uhum. E o meu primeiro CD, eu não sei porquê, foi... a trilha sonora do Cidade dos Anjos. Nossa! Eu tinha CD. Calma. Esse é o Ryan na capa. Isso. And I give up forever. Então, calma, gente. Calma. Vai ficar muito pior. Eu prometo que vai ficar muito pior. Nem me diga. E aí, não mesmo. Enfim, e nesse CD, como o Van Depp aqui já começou, desculpa, tem essa música. Iris. Iris do Goo Goo Dolls, tá ligado? Que é uma música muito emocionante, assim, sabe, etc, tal, beleza. O filme é triste. Não, eu nem assisti o filme, cara, eu só gostava da música, não sei porquê. E aí, na mesma época, eu também comprei um Zelda, o do Ocarina of Time, sei, que tava saindo na época, sei, tá ligado? Sei. Só que o que acontece, eu fiz a burrada de comprar isso logo no começo da viagem. Uhum. Então eu fiquei passando vontade de jogar o Zelda desde o começo, eu fiquei tipo um mês, não, tá ligado? Olhando pra fita assim, tipo, Disney. Mas mais importante que a fita foi também o manual, tá ligado? E aí o que acontece? Mas nessa época eu estava com já o Discman, eu tinha comprado e eu estava ouvindo a porra da música. Uhum. E essa música do Goo Goo Dolls ficava repetindo, eu gostava dela e tal. Falava assim, ok, porque era muito emocionante. Não, era uma música emocionante. Era uma música emocionante. Sim, sim. Todo mundo já ouviu e fez super apaixonado. Amor proibido. Todo mundo já foi. Exato. Tipo, é uma coisa. E Nicolas Cage Meg Ryan. Ele no teto olhando pra ela e vai nadar no mar. Então, sei lá, cara, eu não assisti o filme, cara. Não tenho ideia do que você tá falando, cara. Mas é que, tipo, porque tipo, eu só gostava da música, cara, tá ligado? Tipo, você não viu o filme até hoje? Eu não vi até hoje. Então, o próximo podcast vai ver. Se olhou a capa do CD e falou assim, porra, Nicolas Cage Meg Ryan, puta eu ideia. Eu acho que tá foi, cara, eu não sei. Sua mãe cara. Deve ter comprado. Mas enfim, a grande revelação é que... Tem outra ainda? Não, que junta tudo, entendeu? Que junta tudo é o seguinte, cara. Por conta disso, como eu ficava ouvindo muito essa porra dessa música do Goo Goo Dolls e... ficava vendo muito o manual, Zelda, o manual e o cartucho e a arte da capa e tudo mais, uma coisa automaticamente associa a outra. Só que assim, não num sentido tipo, isso me lembra. Não, é tipo... automático. Sinestésico. Se você sabe, vê assim, sinestésico. Mas qualquer tipo, Zelda ou só Ocarina of Time? Não, o Ocarina of Time e o Goo Goo Dolls. Ou seja, se no rádio, de repente, começar a tocar o Goo Goo Dolls... automaticamente o meu cérebro traduz aquilo pra eu jogando Zelda, tá ligado? Cara, Ocarina of Time. É bizarro isso. Você tá ligado que você fez uma lavagemzinha cerebral em você mesmo, tá ligado? Eu sei, cara. Eu não sei como. Caralho. E se eu fizer o contrário, se eu for jogar Zelda, apesar da maravilhosa trilha sonora que tinha e tudo mais, mesmo assim, eu começo a pensar, tipo, And I give up. E o Link lá andando, tá ligado? Eu juro por Deus, cara. É terrível. And I give up forever. E o Link ali, tá ligado? Eu tocando juro. Iris na ocarina, é, né? É horrível, cara. Eu já tentei, inclusive. Ai, caralho. Mas, enfim, essa é a revelação. Louco. É, eu falei, valeu a pena. Não, foi boa. Valeu a pena, né? Boa, Chiquitito, da hora. Boa, Macaulay. McCluckey. Essa é a época do McCluckey. Principalmente fiquei pra trás, então. Não, agora acabou, cara. Depois dessa. Não, mas o meu irmão, quando eu tinha 14 anos, ele roubou. Eu tinha uma pasta, eu tenho toque. Eu gostava de organizar minhas pastas assim. Pode crer, pode crer. Ah, eu era assim no começo do iTunes. Só que meu irmão, né? Sei lá, tinha 20 anos, 16, 18 anos, 20 anos, sei lá. Ah, vou sair com as mulheres. Pegou meu CD, você tava dormindo na casa do amigo, pegou minha pasta inteira de CD, colocou no carro. Puh. O carro foi roubado. Puh. Ele chega num domingo, isso eu me lembro como se fosse ontem, assim, tipo. E por que ele foi me buscar? Porque meus pais, assim, me despachavam no fim de semana. Ah, vai dormir na casa do teu amigo, assim, perto da escola, sendo teus amigos. Pode crer. E eu ficava, eu não queria ir pra casa. Sabe? Tipo. Aí, tipo. Aí ele chega, ele, o que foi? Ele, meu irmão, porra, ele perdeu, tipo. Meu Papa Roach, meu Los Hermanos, nossa, meu tipo. Tudo, foram vocês. Olha, cara, sabe o que eu ia falar? Pra recuperar isso daí, tinha que ter muito vale presente da Saraiva. Sim, nossa, sim. Nossa, cara. Mas ele teve que dar Hi-Fi no shopping. Ele trabalhou pra pagar tudo, saca? Ele fazia um bando de coisa pra ir pagando. Mas não é a mesma coisa, saca? Mas foi bom, porque tinha uns antigos que eu não queria. Pode crer. O No Strings Attached do NSYNC. Eu... Dava pra trocar por uns melhores. Dava pra trocar, fingir que já amadureci nesse tempo antes que eu comprei. Uhum. E eu queria... Não, eu nunca ouvi Hanson, sabe? Cara, numa dessas eu me saí bem até, porque eu tinha ganhado num amigo secreto da escola... Ah, amigo secreto. O CD de trilha sonora do Godzilla, do filme. Caralho, nossa. E a música do Puff Daddy Pediri com... Jimmy Page, que eu vi até hoje, ele dando uma entrevista falando que viu aquilo na TV. É meio bizarra essa música. É. Mas tem uma do Jamiroquai legal tem também. Tem, o Jamiroquai é louco, cara. É, que é boa. E aí eu emprestei pra um cara do meu prédio, ele me emprestou o Insomniac do Green Day. Eu acho que eu saí no lucro. Nossa. Sim, definitivamente. Foi Duke que bateu 20 anos agora. Tipo. Nossa, 20 anos de Duke, velho. Que fita. Cara, eu me lembro, tem essa música bizarra do Puff Daddy, P. Diddy, sei lá, que porra que Sean era hoje em dia. Sean Piff Puff Diddy Combs, tá ligado? Eu acho que ele tava fazendo a transição de Puff pra P. Diddy. Puff Daddy. E isso Puff é uma, Diddy. Eu me lembro muito que é bizarro, né? Porque, tipo, é Kashmir com coisa no fundo com... E isso é uma coisa que, tipo, fica na minha cabeça do bagulho do mashup, assim, sabe? Sim, tipo, sim. Tipo, ele juntou essa coisa, juntou esse Led Zeppelin, ele sim, fez sim, uns sim, rap sim, em cima, ele sabe? O Puff Daddy rapiano. Ele fez com a Happy Breath You Take, né? Também. Muito bem. Maravilha. Bom, essa foi a nossa jornada musical do Navio Pirata. E que jornada. Espero que vocês tenham curtido, porque agora nós vamos para mais coisas. E voltamos com o Navio Pirata, e agora aquele momento surpreendente. O momento onde a gente não sabe o que vai acontecer. Onde porque... a surpresa é verdadeira, tanto pra nós quanto pra vocês. E é o momento na qual o nosso amigo Muccioli nos surpreende com algo das terras nipônicas, da quebrada dele lá no Japão. Exatamente. Muito bem. É o momento Tengu-sang. Sim. Bom, hoje eu não trago notícia alguma, trago só uma curiosidade. Olha só. Que me veio a atenção essa semana, porque, não sei se vocês viram, essa semana tinha uma promoção no Steam em que estavam vendendo Final Fantasy XIV, MMO, por metade do preço. Né? Olha só. E aqui no Brasil até tava R$30, tava mó barato, e nos Estados Unidos tava $15, só que a promoção foi pro mundo inteiro, né? E obviamente foi pro Japão também. E a galera tava reclamando, porque mesmo com a promoção, o jogo tava caro lá. Pode crer. Com 50% de desconto, o jogo tava sendo por $40. Caralho, cara. A gente sente isso na veia, né? E galera, tinha até uma galera reclamando, falando meio com ironia, assim, e tal. Falei, Nós já precisamos tudo rico mesmo, então vamos dar dinheiro pra Square, não sei o que, né, pode e tal. Crer, pode crer. Os caras muito putos. E parece bizarro você pensar que no Japão o jogo é muito caro. Tipo, é muito caro. O jogo novo é muito caro. Pode crer. Aqui. É por isso que tem tanto jogo barato? Então, pois é. É a gente, velho, assim. Tipo, a gente. Lá eles têm um mercado de usado que é muito, muito desenvolvido, né? Uhum. Muito, muito comum e tal. Você acha jogo novo super barato porque eles não têm o costume de guardar os jogos, né? Porque como as casas são muito pequenas, eles, tipo, pegam, compram o jogo, joga e, tipo, revende. Foda-se. Pode crer, pode crer. Não tem lugar pra deixar o jogo lá. Eles não terminam mais de uma vez o jogo também. E tem esse mercado de usados que é muito, muito desenvolvido. Só que se você vai comprar um jogo novo no Japão, um jogo novo de PS3 ou de 360 não sai por menos de 9 mil ienes, o que dá uns $90. Caramba, vai se fuder, né? Isso quer dizer que no Japão eles pagam tanto quanto a gente aqui no Brasil por um jogo novo. Exato. Caceta. E por que que esse preço alto é de onde que... Cara, não sei, porque acho que todo mundo é rico lá. Será que tem muito mercado? Não, tem um mercado, é um mercado grande, desenvolvido. Inclusive, deve ser o maior do mundo por população. Eu acho que... Porcentualmente? Não. Eu acho que Estados Unidos... É porque a população dos Estados Unidos é muito maior do que a do Japão. Não, porcentualmente, digo, por... Eu não sei. Não tem como pedir isso. Mas, assim, o jogo no Japão é muito caro. Jogos de, tipo, de Play 1 e Play 2 giravam em torno de 6 mil ienes, tal, que é uns $60. Pode crer. E jogo novo hoje sai por 9 mil até 10 mil ienes, que é, caramba, tipo de $90 a $100. Caramba. Um jogo novo. Pode então crer. É uma realidade que é até próxima da nossa, assim. Sim, bastante. De certa forma. Os consoles não são caros. Tipo, o console tá meio que na média, num padrão mundial com Europa, Estados Unidos, assim. Pode crer. Mais ou menos. Mas o jogo novo no Japão é muito caro. É muito, muito caro. Eu lembro que quando eu fui pra lá, eu comprei jogo usado de PlayStation 3 por 6 mil ienes. Que é tipo $60, que é um preço de jogo novo nos Estados Unidos. Nossa, pode crer. Não, então é assim, é bem, bem caro. E tipo, e eles acham caro também, assim. É lógico, né? Não é tipo porque é Brasil e que a gente acha caro. Não, eles também acham caro. É porque é realmente caro mesmo, tá ligado? Só que a diferença é que lá eles têm um poder aquisitivo muito maior do que a gente aqui, né? Uhum, tipo, proporcionalmente, apesar do custo de vida ser alto, eles ganham muita grana também. Sim. Então até que dá pra comprar os jogos. E também não é como, acho que muita gente imagina que na... Vamos comprar, tipo, 5 jogos num mês, tá ligado? Os caras compram um jogo. Sim, então, uhum. Que a gente já falou isso, já, que antigamente a gente tinha essas coisas, né? No último podcast a gente falou que essa coisa de, meu, você compra um jogo, joga aquele e fica por 2 meses com aquilo então, aí. Então, quanto tempo durou o Streets of Rage, o Turtles in Time? Sim, sim. Com certeza. Pois com certeza. E é engraçado que eles mantêm essa tradição, né? Sim, mantém. Fica como curiosidade pra galera saber que não é só no Brasil que a gente sofre com o preço. Caramba, meu, de jogo. Assim, não sabia é estranho, porque você acha que só o Brasil que... Né... Não, lá é bem caro. E outra coisa que eu queria falar, que não é outra notícia também, é mais um desabafo. Oba. Porque essa semana estreou a série nova de Super Sentai, né? Ah, tipo, é? Tinha Digimon e Flashman, que todo mundo conhece no Brasil e tal, coisas do tipo. Só que no Japão nunca parou de sair. Todo ano sai um novo. Sim. Ele dura um ano, mais ou menos. A série dura de 49 a 48, 49 a 50 e 51 episódios. Então dura um ano inteiro. Estreou o novo desse ano, que chama Tokyuger. E o tema dele são trens. Trens? Então os caras têm poderes de trens. Ah, eu vi, assim. Você postou uma imagem com um que tem um trem no peito. Isso, assim, isso. Caralho, meu sério? Deus, isso é horrível. Eles são trens. Bizarro. E o robô é feio pra caralho. Nossa, é muito feio. É horrível. E eles têm o poder de trem, e aí o... Qual que é o poder de trem? Peraí, o que seria um poder de trem? Levar pessoas de uma forma democrática. Não. Ele transporta grandes carregamentos, tá ligado? A história é assim, cara. Existe, tipo, a linha das trevas... Do trem que passa e destrói. E destrói os sonhos das pessoas. Caralho, e aí Deus. Existe a Rainbow Line. Isso tá ficando cada vez melhor. Tem a Rainbow Line, que é a linha dos sonhos. Que é onde vem os 5 trens coloridos das cores. Uhum. E tipo, o poder deles é defender os sonhos das pessoas, assim. Uhum. E aí o lance que é o poder da imaginação, entendeu? Uhum. Então, se a sua imaginação. Te diz que você pode ser um guerreiro de roupa colante colorida que defende a terra do mal, você pode ser, tá ligado? Que coisa, você ganha o poder de ser eles um... Não escolheram outra roupa, Ranger, então. Colorido. É. Que eles não escolheram outra roupa. E aí, tipo, eles têm a espada... Sabe o que é engraçado? Até agora... Que trem a ver... É tipo, qual é o poder do trem ainda, tá ligado? É. Podia ser o poder das linhas. O poder dos sonhos, tá ligado? Poder dos sonhos. Poder dos sonhos, cara. Animal, cara. O poder dos sonhos, eu penso. Poder do trem, eu já... Agora, poder do trem, você imagina o cara carregando não sei quantas toneladas de carvão no ombro, assim. Foi, tipo, transportando pessoas numa rede urbana. É o poder... O orgulho dele é ser um bom trem. É tipo, ser na hora. Esse é o poder. Ele é muito pontual. Pra caralho, esse é o poder dele. Ele nunca chega atrasado, o ar-condicionado tá se funcionando. E é bom você não ficar na frente dele quando ele tá vindo. Tá ligado? Esse é o único que faz o trabalho dentro do grupo, tá ligado? Ele é, o poder dele é tipo, eu vou te atropelar. E é sempre assim que termina os episódios. Não, termina com alguém descarrilhando, tá ligado? O vermelho tem uma espada cancela. É uma cancela, a espada dele tem uma... É tipo, pintada que nem cancela, tá ligado? Ah, sério, cara? Sim. Eu tô falando... Cara, quanto mais você fala, mais maravilhoso você tá ficando, cara. É, e eles têm o poder de baldeação. Que? Peraí. O poder da baldeação. Deixa eu explicar. Não. Elabore, por favor, cara. Não. Por favor, cara. Porque o transformador deles é um bracelete, saca? Certo. E aí, pra eles se transformarem, eles colocam uma miniatura de trem no bracelete... E fecha, onde tipo... eles guardam essa miniatura, assim? Pois é, como eles... se perde uma porra como dessa? Eles usam na chave? Cadê? Deixou no restaurante de novo, velho. É tipo celular, tá ligado? Sei. E aí eles colocam, eles fecham... Eles tipo fecham a cancelinha no bagulho e se transformam. Aham. Uhum. Qual é o poder da baldeação? Eles pegarem o trem do outro pra trocar de cor, tá ligado? Então o vermelho... Vai com o azul, tá ligado? Ele, tipo, dá o trem vermelho pro azul, o azul dá o trem azul pra ele, eles trocam. E o vermelho vira o azul vira o vermelho. Ah. É poder da baldeação, é ele chama de poder da baldeação, tá ligado? São Paulo tá precisando. E aí eles podem usar as armas uns dos outros. Entendi. Na batalha, entendeu? Entendi. Eu não sei qual é a importância que isso tem. Que só... então, tipo, na porque verdade, só seria... saiu o primeiro episódio, então isso não foi explorado. Então, assim, isso entendeu? Não faz muito sentido, porque, tipo, sei lá, supomos, o vermelho tem a espada cancela ali. Uh-huh. Pô, pelo cara ter a porra da espada cancela, e supomos que ele seja muito bom com a espada cancela. Exato, entendeu? Porque, exato. Por que ele vai dar a espada cancela pro cara, pro cara que tem arco e flecha, tá ligado? Sim, assim, hoje sim. Você tá treinando, você precisa melhorar. Total. Deixa o cara do arco e flecha com arco e flecha, ele é bom nisso, tá ligado? É, cara. Tipo, cara. Na ficha dele, tá? Que ele é tinha é perícia em arco, tá ligado? Exato, cara. Power Rangers não ficavam trocando de animais. Assim. Não, exato. E aí eu assisti o primeiro episódio. E aí, como é que foi isso, cara? Foi uma bosta, eu odiei. É de se imaginar. Uma bosta, é de se imaginar. Uma bosta, ponto, odiei. É, porque é foda porque hoje não, faz tempo já, tem esse bagulho que a série é muito, muito, muito, sempre foi, mas hoje em dia ela é muito focada pra vender brinquedo, tá ligado? Pode crer. Tipo, então os caras enfiam o máximo de coisas que podem virar brinquedos possível na porra da série. Faz assim. Puta merda, cara. Tipo, trens? Trem. É porque no Japão os caras piram muito em trem. Assim. Trem, pode crer. E tanto que no... Eles têm muitos trens também, né? Tem, é bom, então, isso é verdade, tanto que no encerramento da série, quando toca a musiquinha do teminha de encerramento, o vídeo que passa, eles apresentando vários modelos de trens que existem de verdade. Ah, é? Lá, o trem tal... Tipo, chega em velocidade tal, opera em linha tal, nossa, não sei o quê. Tipo, cara. Alguma curiosidade sobre o trem, tá ligado? Cara, que não é completamente random, porque eles gostam de trens. Não, não gostam, existe a galera, existe um tipo de galera que vai na estação e fica vendo os trens passando só, assim, tá ligado? Caceta, velho. Pirando nos modelos de trem. A gente gosta muito de carro aqui, cara. É, então. Tem muita gente que pira em carro em São Paulo. Não, isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, eu acho que uma geração acima da nossa, nossos pais... Gostavam muito mais de carro, talvez, de... Talvez. Eu acho que esse culturalmente... Certamente assim, eles não gostavam de trem. É, definitivamente. É porque lá o trem faz muito parte da vida de todo mundo, sim, né? É, lógico. O transporte, meio de transporte primário do pessoal lá é trem. É trem, é. Né? E eles viajam o país inteiro de trem, inclusive. Pode crer. E aí, além disso, tem muito brinquedo e também... É um fenômeno de uns 10 anos pra cá, mais ou menos, de que, assim... as empresas sacaram que não só a criança assiste a série, a mãe da criança assiste a série também. Então eles colocam atores bonitinhos pra mãe curtir o ator que faz o cara, o herói, entendeu? Olha só. Caralho, tipo, bota um modelinho ali, saca? Que espertinho, pra mãe. Tem alguma onomatopeia pra isso, cara? Cara, tem alguma onomatopeia pra isso? Tem, deve ter. Provavelmente tem, mas eu não sei agora dizer qual é. Descubra pra gente, cara. Eu descubro. Mas, inclusive, tipo, tem os shows ao vivo que os caras vão, não sei o quê. Aí a mãe tem outra motivação, além do filho pentelho, pra ir no show, entendeu? Vai lá e entendi. Acaba consumindo também. Às vezes compra um pôster. Sim, exato, exato. E outra coisa que acontece é que esse tipo de série no Japão, ele é meio como uma malhação, tá ligado? Ele lança talentos pra outras coisas depois. Ainda existe malhação? Então, tipo, os atores mirins, entre aspas, os caras iniciantes, vão lá, tipo, é categoria de base, tá ligado? De ator, assim. Pode crer. Que brisa, cara. E dali os caras vão fazer novela, vão fazer filme, tá? Só que a galera passa pelo Sentai, pelo Kamen Rider ali, saca? Aham, aham. Só que, tipo, é uma coisa que... Falei, tipo, eu sempre curti muito pra caralho isso, ainda gosto. Assisto algumas séries antigas de vez em quando ainda. Mas é tipo hoje em dia eu assisto pra ver, ok, isso não é mais pra mim mesmo. Tá ligado? Você não é o público-alvo. Apesar de gostar, assim. Mas ele é... E aí eu fui recuperar uma série que é de 2006, eu acho que é um Kamen Rider super bizarro. Kamen Rider é tipo que tinha o Black RX, que passou aqui no Brasil e tal, não sim, sei o quê. Sim, sim. Que é o Kamen Rider Hibiki. Que é uma série diferente de tudo que tem, que é meio que uma série pro pai que assistiu Kamen Rider quando era criança, meio que assistir com um filho, tá ligado? Saquei, tipo, é um bagulho com outra pegada, assim, com uns atores mais velhos. Pode crer. Tipo, um diálogo mais elaborado, uma atuação, uma qualidade melhor, sim, saca? Sim, sim, sim, sim. Tipo, é meio que um... É meio, sabe o Batman do Nolan, assim? Sim, sim, sim. É meio que Greedy Reboot. É tipo, não é que é greedy, é que é, tipo, ele é mais sóbrio, assim. Reboot. Sim, sim, sabe? Sim, sim, sim. Ele tem um pouco do espírito do antigo, mas ele fala com quem gostava da coisa antigamente, mas não tem paciência pra ver as coisas super pop de hoje em dia, assim, pode entendeu? Crer, uhum. Pode crer. Então eu tava assistindo isso e falando, nossa, faz sentido eu não ter gostado disso na época que eu assisti. Sim, sim. Porque, sim. Tipo, não tinha maturidade pra assistir, assim, mas é uma puta série boa, tá ligado? Pode crer. E eu tô assistindo pra caralho e gostando muito. Então, assim, fica esse comentário geral sobre... Nossa, bastante coisa. Sobre as séries, assim. Eu tô bem impressionado, então. Cara, eu estou surpreso, cara, velho. Eu vou ter que assistir essa parada agora do eu tô mais interessado no trem, poder de trem. Do poder do trem. O poder do trem, o poder da baldeação, cara. Cara, isso me surpreendeu, cara. Nossa, sim. Cara. Tem no YouTube, não sei se... Escreveu o caralho. Já deve ser legendado, inclusive, mas é... Maravilha. Recomendo pela curiosidade. Maravilha. Muito obrigado, e foi isso. Muito obrigado por dividir o seu conhecimento oriental conosco, Muncioli. Agora nós vamos pra onde? A gente vai para um momento delicioso, cremoso, crocante, suave. Porém pesado e apimentado, isso. E áspero. E áspero. E gostoso. São as perguntas e a gente já vai. Perguntas, fresquinhas de Piracicaba, vamos às perguntas. Fernando Muscioli, o que você me diz? Temos aqui perguntas. Ahá, perguntas. Eu sabia. Aliás, suspeitei. Isso que você falou de Piracicaba, que era a brincadeirinha, maconha. Maconha de Piracicaba. Entendeu? E sabe o que é uma merda? Aposto que não tem muita maconha em Piracicaba. Não, deve ser. Lá porque tem muito faculdade de agronomia, né, cara? Só tem hippie, deve ter maconha pra caralho. Os caras devem botar pra porra ali. É verdade. Não, falei merda, é verdade. Deve ter boa. Assim. Mas enfim, Carlos Pivoto, meu brother de Baixo Frente Soco, que é um ótimo podcast, inclusive. Opa! Bom nome. Pergunta: qual é a opinião dos três paulistas sobre o Globo e a Globo do Rio lançarem notícias como: estagiário de advogado diz que ativista afirmou que homem que acendeu o rojão, que atingiu e matou câmera, era ligado ao deputado estadual Marcelo Freixo? Então, cara, essa história aí foi muito cabeluda. Primeiro que assim, vamos falar o mais óbvio. Que título de merda, cara. Se eu fosse o seu editor. Essa chamada, cara, velho. Que merda de chamada é essa? Tipo, editor, eu chamo de parei no meio da frase. Se eu fosse o seu editor, eu ia te dar um tapa na nuca e falar assim: você vai voltar pra casa e vai aprender a escrever uma porra de uma chamada vai, de parede. Vai pro seu quarto pensar no que você acabou de fazer. Uma chamada de filho da puta, eu diria. Basicamente. Tipo, é uma chamada longa, confusa, tipo, é tudo errado, cara. Então, é isso que eu tenho a dizer. Sobre, eu acho que é uma metáfora pro jornalismo hoje em dia em geral. É, sabe? Não, tipo, é forçar, muita gente forçou a barra, tá... velho. Forçou, tá, forçou a barra. É, dava pra ter feito isso. Tipo, queria acusar o Marcelo Freixo, mandar fazer isso com uma sutileza muito melhor. É, aprendam com os jornalistas da ditadura, cara. É, velho. Eles eram influenciados. Eles sabiam fazer essas coisas direito. É, o Marco Batistucci, nosso querido Diabo de Terno, pergunta: tem algum site que vocês têm costume de ler? Aquele site com textos maneiros que é visita certa naquela pausa pro café. Sim. Oh. Sim, tem. Okay. Sim, sim. E tem uma segunda parte que eu leio depois, okay, que vocês respondem. Então, isso. É Cracked. É, exatamente, cara. Cracked é um site de comédia pra caralho, cara. Cracked, eles são especializados em listas e eles têm uns vídeos, um monte de coisa também, mas as listas deles especialmente são muito, muito boas e muito bem elaboradas. É um belo um site de comédia. Tem umas coisas lá que são meio exageradas, eu acho. Sim. É que eu tive, já li bastante também, eu acho. É, uhum. Tipo, mas tem um conteúdo diferente. Sim. Ele tem o... Ele tem a herança da Mad, né? É, eles eram uma revista. A Cracked era uma revista. É Fortean. Fortean, né? E Vice, né, cara? E a Vice. Eu Vice também. Eu leio o Something Awful também, cara. Something Awful é um bom site, cara. É meio confuso, mas ele é bom, cara. Ah, um que eu tô curtindo bastante ler os textos é o AV Club. AV Club tem coisas muito boas. De fato. Legal, cara. Tá com os textos muito bacanas. De fato, de fato. A segunda parte é: quais os melhores filmes sobre drogas? Olha só. Cara, eu assisti um recentemente que eu fiquei chocado, cara. Que se chama The Cocaine Cowboys. Tem no Netflix. Olha só. Que é Cocaine Cowboys, que é sobre o comércio da cocaína em... Como é o nome? Em Miami. No Olha só. Miami. E contando como era o negócio e tudo mais. E é tipo impressionante demais porque eram quantidades tipo... Massivas de drogas, assim. Pode crer. E era assustador, assim, tipo, o que aquilo transformou, tá ligado? Tipo, a cidade, assim, tipo, era um pedaço da Colômbia ali, assim. Sim, e mostra as figuras, sabe? Tipo, é como ver o Al Capone e tal, assim, sabe? Tipo, são essas figuras modernas de mafiosos, assim, que é muito louco. Então eu recomendo esse aí, Cocaine Cowboys. É muito louco. Cara, eu gosto do clássico Scarface, velho. Scarface é um dos meus filmes favoritos. Scarface é um clássico, né, cara? Já que filme de Boston Traffic, o próprio Requiem por um Sonho, que é meio clichê, mas Scarface é o clássico dos clássicos. E toda vez que passa... 3 horas e meia, tem que sentar pra assistir. É, não, cara. Esses são os últimos 20 minutos mais legais da história do cinema. Tem mais outro que eu acho que foi o primeiro stoner comedy, que é o Friday. Friday. Então, Friday eu ia falar, é genial. O que é melhor? Tipo, se é stoner comedy, tem algum. É, não, né? Tem um. O Friday é tipo. Brilhante. Chris Tucker, Chris Tucker mandando bem zaço. Quem puder assistir. Não precisa nem curtir maconha pra curtir o filme. Isso é muito louco. Muito bem. O Yuri Bileschi. Pergunta: na opinião de cada um de vocês, qual é o melhor filme do Sylvester Stallone? Eu acho que olha, não dá pra escolher o Rock. Tem que ser qualquer um menos os Rock, velho. Tango e Cash. Bela escolha. Tango e Cash chuta bundas, cara. Qual é o nome? Cliffhanger. Cliffhanger, velho. Pode crer. Caralho, não lembro. Caralho, não sei agora, hein, meu. Que mais que a. Eu consigo responder pra vocês dois, cara. Tem Rambo, tem. Rambo. Tem o próprio Judge Dredd, que eu falei que revi o último ano, que é horrível, Judge mas. Nossa, Judge Dredd é horrível. Cara, tem Stallone Cobra, cara. Caralho, tem o Demolition Man, né? Demolition Man também, velho. O Demolidor. Tem um que ele disputa competição. Falcão. Falcão, caralho. Demais. É aquele lá que ele. Com a avó, aquele tipo é de comédia, quando o Stallone tentou. Ah, então, é engraçado que o Stallone não é muito bom com comédia quanto não. O Arnold Schwarzenegger, por exemplo. É que o Schwarzenegger ele tem um sotaque hilário, tá ligado? Esse que é o lance, cara. Ele é fofinho. É tipo... com aquela boca torta dele lá. Oh, look at this sweet retard. É tipo o Stallone, tipo... Adrian. Ele tem uma paralisia, assim. É um bang ali. A Luísa Marques pergunta pra mim, especificamente. Olha só. Opa. Tem algum anime ou mangá que tenha a mesma pegada de Mushishi pra indicar? Cara, se vocês não conhecem, Mushishi é uma série fantástica. É lindíssima, tem umas histórias muito fodas. De um cara que ele é meio médico, andando pelo interior do Japão, resolvendo casos meio paranormais, assim. Que louco, cara. É animal. É fantástico. Animal. Eu vou recomendar... Não... Lembro um pouco... o Mushi, mas eu vou recomendar um que chama Mononoke, que ele tem uma direção de arte fantabulosa, assim, ele é todo coloridão, assim. Fantabuloso. E ele é sobre também um cara que ele é meio um exorcista andante, assim, tal. Que animal. É bem foda, é muito legal. E agora ela pergunta pra todo mundo, a Luísa Marques. Qual o jogo... Lulu, abraço Lulu. Qual o jogo pra vocês que combina mais com uma viagem de alucinógenos, THC included? Olha só. Tem alguns que parecem que foram feitos pra isso, ou sobre o efeito D. Imagina a sua Journey on Acid. Cara, já experimentei e recomendo. Fez deve ser muito legal. Fez né? Pra caralho. Fez. Mario Galaxy pra caralho. Star Fox 64. É, Rest. Boa. Cara. Catamari Damacy, imagina. Catamari Damacy pra caralho também. É. Eu acho que todos. Né? Nossa, Mario Galaxy eu tive experiências boas com Mario Galaxy. Ruim? Na real não existe jogo ruim pra isso. Aposto assim. Se for jogar. Não, mas Golden deve ter um jogo que são tão ruim que nem chapado fica bom, tá ligado? Ah, isso é verdade. Se for jogar GoldenEye doidão, que não é, tipo, necessariamente um jogo. Mas é muito louco, cara. É muito louco. É verdade. Pô, Luísa, de novo. Qual o longa animado preferido de cada um? Longa animado. Nossa. Eu fico tentado a falar Akira de novo, mas eu não vou. Akira é tipo o Rio do bagulho, tá ligado? Não vale, tá ligado? Longa animado. Puta, olha, eu gosto, já que estamos falando de Akira e tal, eu gosto muito do Miyazaki, né? Coisas do Miyazaki é uma aposta bem segura, né? Sim, cara. Não, mas eu acho que eu vou... Eu acho que é tipo o Ken do bagulho, tá ligado? É o Ken do bagulho. É foda. Nossa, cara, tem muita coisa que eu gosto de animação, cara. Puta, longa animado, cara. Ah, eu vou mais Disney, tipo, mesmo Aladdin. Porque tem 3D e tem também... Se você pensar num Toy Story da vida, é bom pra caralho. Cara, eu vou recuperar um bagulho que a gente falou da outra vez, que é Asterix contra os Bretões. Sim. Olha, boa, cara. Boa, cara. Insanidade. Pura insanidade, cara. Asterix era muito louco, velho. Era muito louco mesmo, cara. Puta, eu vou ter que pensar depois nisso. Agora meio... Não estava preparado para uma pergunta complexa. Então, né? Realmente. Tem que escolher essa, tipo... Morrer com ela. É. Guarizo. Olha só. Guarizo pergunta. Ah, Guarizo. Lá vem. Se vocês fossem um peixinho e soubessem nadar, o que vocês trariam do fundo do mar? Uma bota. Ia dar pro Guarizo, uma bota. Uma bota. É isso. Pronto. Uma bota. Pronto. Todos traríamos botas. Renan Luna. Qual é a expectativa para o Wolfenstein novo? E o que vocês acham de a SEGA ter perdido os direitos sobre Shenmue? E será que Shenmue 3 será anunciado em março? Não será anunciado em março. Muito difícil. E a SEGA ter perdido o direito do Shenmue é LOL pra caralho, assim. Tipo, é quanto ela se importa com Shenmue, tá ligado? Foda, né, cara? Isso é LOL, mas é triste ao mesmo tempo, cara. É. Sim. Porque, Shenmue é animal, velho. É sim, foda. Cara. E qual foi a primeira? A do Wolfenstein. Expectativa para o Wolfenstein, nossa, cara. Zero, cara. Nada. Nenhuma, cara. Vai passar. Mas não teve gente que falou bem, não teve crítica boa no jogo. Nossa, mas... Posso estar errado. Mano, pode até ter. Mas essa vai vir tudo de novo, tá ligado? Sim, tipo... é só pegar o hype de um jogo de 93. Pra quê? Exato. Tipo, let it die, nigga. E a gente entende, tá ligado? Tipo, matar nazistas é legal. Agora, tipo, tá, vamos fazer um jogo sobre outra coisa. Tá bom, né, velho? Já matamos mais nazistas que existiram no planeta, tá ligado? Vamos falar, mas vai ter Call of Duty 2063 daqui a pouco. Essas porras demoram pra morrer, velho. Gabriel Perboni. Ó. O que vocês acham de jornalistas que detonam os novos consoles e não se lembram que geração sempre começa fraca? É falta de ter o que dizer? Cara. Necessidade bastante. De ter uma opinião extrema sobre tudo? Boa. Velho, depois de um certo tempo com jornalismo, eu descobri que é um, como se diz, um assunto muito efêmero, games, muitas vezes. Assim. Então, tipo, procura-se muito assunto, muitas vezes, sendo que não tem, tá ligado? Isso é muito, muito, extremamente comum. YouTube sofre desse sintoma também, os caras... Nossa, é impressionante isso, cara. É foda. É impressionante. O Perboni emenda outra aqui. Alguma coisa acontece no seu coração quando cruza Ipiranga com a Avenida São João? Qual é a melhor esquina de São Paulo? São muitas as esquinas. Augusta com a Paulista. Nossa, eu tô pensando em alguma que eu passei muito tempo lá. Cara, uma... Sabe assim? Ah, vou pensar uma esquina que eu frequento. Vamos uma lá, esquina que eu frequentei. Tipo, a gente não tá nos anos 50 com bandas de doo-wop, tá ligado? Exato. Você sair de casa no calor pra ficar na rua. Tipo um barbershop quarter, tá ligado? A gente colocou na esquina pra cantar, tá ligado? Italiano, 1930, 40. Cara, uma esquina que mora no meu coração é a da Franca com a Pamplona. Que é onde ficava a Animangá, gloriosa boa. Loja Animangá. Passei muito da minha juventude ali. Boa, muito, muito legal. Lendo mangá. Animangás. Lendo Animangás. O Gabriel Crispino pergunta: qual o sistema operacional dos seus smartphones? Cara, todo mundo aqui tem Android, né? Ciborgue. Eu tenho um iPhone. Você tem um iPhone, né? Eu fiquei no BlackBerry até pouco tempo atrás. Eu fui um dos últimos no mundo, eu acho. Hellberry. Vocês e todo o cast de House of Cards. De House of Cards, cara. Não, mas pior que a White House é que mantém a porra do BlackBerry viva nos Estados Unidos. O próprio Obama tem um BlackBerry. Eles fazem, tipo... A ligação é segura, entre aspas. É, porque eles fazem... Eu tô ligado, então, é uma fita. Eles fazem todos pelo mesmo... É. O Elzio Perazini Neto, não tenho o que perguntar, mas fica um abraço. Um abraço pra você, cara. Quatro abraços de volta pra você, de todos. Valeu, mano. Gabriel Oliveira Almeida. Opa. Como vocês lidariam com ciúmes de um namoro à distância? Não, é pesado. Caralho, cara. Distância no estilo Curitiba-São Paulo. Ó, velho, seguinte. Cara, Curitiba-São Paulo. É o tipo de pergunta de tipo, um amigo meu. Um primo de um amigo meu. A minha noiva morou no Japão por 9 meses. Caralho. É uma distância um pouco maior do que Curitiba-São Paulo. Eu fiz Nova York, São Paulo também. É, então, cara, assim, tudo depende de como é o namoro, assim. Isso, é isso que eu ia falar, do quão saudável é o namoro de vocês, exato, entendeu? Exato, tipo assim, cara, depende do seu relacionamento, do que você tem com a pessoa, que você quer ter com a pessoa. Dá pra pegar busão, dá pra pegar busão. É, porque assim, cara, pelo menos no meu caso, assim, a distância... A gente se comunicava, obviamente o fuso é todo bizarro. Nossa, então a gente só se falava ou quando eu tava indo dormir ou quando ela tava indo dormir. Uhum, tá ligado? Então a gente se falava muito pouco, assim, tirando o fim de semana. Então, pra gente, serviu, na verdade, pra fortalecer a relação, assim, entendeu? Tem muito disso. Você fica com saudade, você aprecia aquele momento com a pessoa. A gente se gosta a ponto de ficar, assim, de boa, mesmo à distância, entendeu? É, cara, acho que isso vai do casal mesmo, tá ligado? No final do dia ali, tá ligado? Se funciona pra você, cara. Eu acho que muitas vezes ajuda quando tem uma data que acaba. Tipo, a pessoa ficar 6 meses trabalhando, aí é muito mais sossegado que ela. Se mudou pra lá, não sei. Uhum. Mas mesmo assim dá certo. Você nunca sabe o que vai acontecer em tudo. Claro. Jefferson Rodrigues. Opa. Inclusive trocou a foto dele por a foto do Daniel. Cara, do Daniel, né? Eu estou confuso. Eu estou confuso e não sei mais quem é. Eu estou severamente confuso. Qual o quadrinho preferido de vocês? Aquele que vocês levam e nunca... Que vocês leram e nunca esqueceram. Eternauta. Nossa. Cara, Eternauta. Eu tenho um espaço gigantesco no meu coração pro Hellboy, cara. O Hellboy. Hellboy pra mim é demais, cara. Hellboy. Muito foda. Eternauta, eu sonho com Eternauta até hoje. Eternauta assim, é demais, tipo, cara. Também. É um puta quadrinho. Muito cara, um dos que mais me marcou foi Marvels. Uhum. É. Marvels é muito foda. Eu gosto muito, assim. Louco. E você, Venderps? Cara, Mônica, conta. Conta, óbvio. Conta, pô. Eu lia bastante, principalmente Mônica. Eu tinha uns Spider-Man, saca? Mas é que marcou tanto a questão do quadrinho mesmo, de sentar com um biscoitinho e o que for. Pode comer. Comer e ler Mônica, Cebolinha. Então, eu não tenho como não responder isso, saca? Pode crer. Ananias Júnior pergunta... Qual integrante do podcast peida mais fedido? Então, eu, Daniel, a gente leu essa pergunta. A gente conversou, a gente conversou sobre uma meia hora. A gente conversou sobre isso. A gente debateu sobre isso, cara. Pois é, o que acontece, a gente chegou numa resolução, é verdade, basicamente. Foi uma resolução que é basicamente o seguinte. Eu, Pedro Falcão, eu estou dizendo que eu peido muito fedido. Sim. Eu peido fedido. Magrinho desse jeito. No entanto... Porém... O meu é completamente silencioso. Sim. Entendi. Silent silencioso, Batman. Mas mortal. Agora, o Daniel é exatamente o oposto disso. Contrário. Meu peido faz tremechão, tá ligado? É um peido viking. Tá rasgando, né? Exatamente. É um grito de guerra. É o cu dele, tipo, marcando o território. É o... Entendi. A minha peido black metal, tá ligado? Entendi. Porém, não é tão fedido. Não é fedido, porque o Daniel só come bosta. Sim. Só que, mas tipo... Só come bosta. Mas, cara, eu às vezes... É que, cara, eu sou muito escroto, cara. Eu como qualquer bosta. É que o lance é que você come muita bosta. É, cara, é bizarro. Velho. É bizarro. Vamos ficar por aqui, tá? Chega do gastrointestinais, tá ligado? JH Rodrigues, qual a opinião de vocês sobre Robert Crumb? Ele é foda, cara. Então. Eu gosto bastante tantas coisas dele com American Splendor. Cara, eu gosto das coisas dele com o Harvey Picker pra caralho. Eu gosto das coisas dele, tipo, sozinho também, cara. Tipo, eu acho o Mr. Natural do caralho. Eu curto Fritz o Gato também. E, tipo, ele é um puta desenhista, tá ligado? Tipo, é isso que eu ia falar. Eu gosto muito do estilo dele. Que importa o estilo dele é do caralho, saca? Tipo, É de uma tamanha sujeira nunca antes vista, tá ligado? Nossa. Eu comprei uma revista do Harvey Pekar, o Arkham Your Year. Pode crer. Sempre quis ter, saca? Eu sempre vi American Splendor. E aquele filme tem um tom diferente. Né? Aquele filme é animal, é cara. Muito, aquele filme... É um bom filme. Eu já vi na Depre, você se identifica muito, você vê Sim. bem. É uma coisa que o Paul Giamatti tá excelente, claro. Sim. Eu gostei muito de colocar o próprio Harvey Pekar lá, mas enfim. Aí tem quando ele pega o câncer, saca? Eu sempre quis ler... Nunca li, aí, porra, eu acabei de ver o filme de novo, fui no eBay, comprei $25, tá chegando. Ó, oh, animado, cara. Maneiro. Isso aí. Vocês gostam de graviola? Igor Henrique pergunta. Cara, eu gosto... nunca comi graviola. Eu não sei, cara, comi. Eu não lembro. Eu adoro, então eu vou aproveitar e dar até uma dica aqui. Sim. Gosto muito de graviola, tem um gosto peculiar, um gosto honesto, sincero. Mas a dica que eu ia dar é o seguinte, pra quem é de São Paulo, tem um restaurante na Zona Norte chamado Mocotó, que ele é de comida típica brasileira. Ele é na Zona Norte, ele é longe pra caralho, tá? É isso que eu preciso falar. Ele é longe pra caralho. Ele é longe, ele é fora, propositalmente fora do circuito gastronômico de São Paulo normal, assim, que é normalmente, tipo, Zona Sul, Zona Oeste e tal. Ele é lá na Zona Norte, ele se chama Mocotó, e ele é típico de uma comida típica nordestina, mas ele tem uns pratos animais, assim, tipo, animais, eles são baratos, e tem muita, mas muita fruta, e suco de qualquer coisa, assim, de qualquer fruta do Brasil tem lá, cara. É muito louco, tem, tipo, sei lá, quantos tipos de fruta, de suco lá, 20, 30. Então, procurem aí, Mocotó. Tá animal. Aí. João Luiz Marques. Não sei se vão falar sobre nesse episódio do podcast, mas a quantas anda a maratona de Mass Effect? Ah, sim. Cara, está andando. Então, está andando. A gente, por conta do furto, né? A gente teve que dar um pause. A gente não tem jogado tanto, mas a gente conseguiu jogar no começo da semana. A gente conseguiu jogar no começo da semana. A gente está no 2 agora. Exato, a gente está já no 2. A gente tá aqui, tipo, um pouco menos da metade ali. A gente acabou de pegar os primeiros personagens. Gravar isso. E aí agora a gente tá indo pros segundos. Exato. Então a gente podia gravar isso mesmo. Se vocês vão jogar, não. Vocês vão gravar eventualmente, tem que gravar agora, porque sim, quanto cara. Mais fresca a reação, então, sim, vamos, isso é melhor. Vamos arranjar um jeito aí. Vamos agilizar isso pra vocês acompanharem a epopeia. Incluindo um tutorial de como fazer um negão fiterrada, né? Negão fiterrada espacial. É importante. É muito louco. Tocar o terror no espaço. Tocar o terror no espaço, muito louco. Vitor Miranda, alguém ia jogar LOL? Eu torci o nariz, mas acabei experimentando e agora eu tô quase me mudando pra Cracolândia pra entrar no programa de reabilitação. Caralho. Não. Pesado, né? Pesado. Tá falando do competitivo, o LoL é o que faz com o melhor competitivo que eu já vi, assim, organização, entendeu? Não, então, a gente jogou um pouquinho. Não, mas a gente não foi muito à frente nisso aí, Eu tô curtindo assistir agora. Agora eu tô finalmente entendendo o que tá acontecendo, sabe assim? Eu tô começando, mas eu preciso jogar direito. Que eu não fiz. Ah, então pegar parar pra jogar de verdade, né? Eu joguei bastante até. Quer dizer, razoável. Mas faz mais de um ano, acho que quase um ano que eu não jogo. Mas sabe um craquinho que eu queria voltar a jogar, cara? Minecraft. Sei. Eu queria Minecraft muito, é um jogo bizarro. Eu queria muito voltar. Cara, o meu craque, até falei já na semana passada, que é o Team Fortress 2. É o meu craque. Inclusive me dá reações adversas. Meu craque é o jogo que vocês nunca vão jogar, eu acho que é o Football Manager. Football Manager. Eu jogava Football Manager desde 97, que eu em 2001. LFoot, eu fui até 2030, assim, cara. Eu joguei. Isso é uma doença, porque quando você começa mesmo. É difícil parar, cara. É uma coisa que nenhum outro jogo acho que fez comigo. Sabe? Muito doido. Pode crer. E eles fazem um jogo interessante do nada, sabe? Você não joga, você só tá administrando. É bizarro. Pode crer. E uma última pergunta do Marcos Paulo Oliani. Opa. Almirantes, minha namorada não curte anime, mas topou assistir Death Note comigo e acabou gostando muito. Poderiam me indicar algum outro anime com essa qualidade e seriedade? Cowboy Bebop, porra. Exato, cara. A gente vai falar o que a gente sempre fala. Acho que todo mundo aqui, ia falar isso, tá ligado? Cowboy Bebop. O novo tem o Attack on Titan que, tipo, mano, qualquer pessoa que gostou de Lost vai gostar de Attack on Titan porque é conspiração. Blá, agora, blá, blá. Se você quer perturbar sua namorada, mostra Akira. Akira. Quer fuder com a cabeça. Mas o bagulho dela. Assim, anime em qualidade, meu, Cowboy Bebop. Sim. Então, Cowboy tem que saber Bebop. Recomendar pra alguém que tá começando. Eu mesmo conheço muito pouco. Então, cara, Cowboy Bebop é um Cowboy ótimo. Bebop, cara. Um ótimo lugar pra você ir, tá ligado? É uma coisa que eu também, é outra coisa que eu tô adiando pra assistir da sequência, sabe assim? Uhum. E ele pergunta se eu tenho um irmão chamado Frederico, porque ele estudou com um tal de Frederico Muccioli. E queria saber se é meu irmão. Ô, Frederico é um nome muito engraçado, né? Sim, cara. É, na Argentina é Federico, né? Federico. Kiko. É, mas não, cara, não tenho. Só tenho uma irmã e ela não se chama Frederico. Até, porra, até onde eu sei. Talvez ela não, tá ligado? Não sabe, né? Talvez ela costumava se chamar. Mas Frederico. A família, ela é meio grande pros lados, assim. Tem muito primo, muito tio, saca? Uhum. Então, os pai é um primo perdidão, assim. Pode ser. Cara, por um segundo eu pensei que você tava chamando sua família de gordo. É, tá ligado? Tipo, ela cresce muito. Ela é grande pros lados. Eu falei, nossa, mano, que foi. Porra, é. Pra que ofender? Não ofende, né, cara? Falar mal. Zoa, mas não ofende. Então. Só porque você usa crack e tá magrinho agora? Então, rapou a cabeça, todo bolander. Acabaram essas perguntas. Olha só. Acabou. Bastante hoje, né? Belas perguntas, eu gosto. Bastante. Bem desenvolvidas, né? Foram. Parabéns. Muito obrigado pelas perguntas. Agora vamos terminar isso daqui, porque já tá quase batendo aí 2 horas de podcast, né? Sim. Estamos nos últimos momentos espetaculares do Navio Pirata de número 7. O número 7. Do quê? O que é o número 7? É da Antibesta. Mickey Mantle do beisebol. É o vizinho da besta. É o vizinho da besta. É o vizinho de cima da besta, exato. Né? Mas o 7 é tipo o número perfeito, é o número de Deus, o 7. O número de Deus, cara. Né? Sim. Aí, ó. Então, filho do George do Seinfeld. Vamos terminar esse ótimo. Também. Ele queria dar nome de Seven pra filha. Seven. Porque esse é original. E agora eu tô com soluço, cara. Que demais. Olha só, cara. Você viu que nada é tão perfeito. Beber água rápido demais. Aí, você falou o número de Deus. Ele me amaldiçoou. Mandou um soluço. Eu estou aqui. Exato. Você veio lembrar. Mas dicas, tradicionalmente trazemos dicas para todos vocês que estão aí ouvindo o podcast. O que nós temos de dicas? A primeira é o Cartoon Tribute, né, Danilo? Cartoon Tribute, cara. Temos 50 dias de 50 artistas diferentes brasileiros, cada um fazendo um desenho diferente de um personagem clássico da Cartoon Network. Então temos aí Dexter, Samurai Jack... Temos as meninas superpoderosas, tem... Meu, toda essa galera muito foda que vocês lembram de alguns anos atrás, sendo redesenhado por uma galera terrivelmente talentosa que manda muito. E, bom, tem uma página no Facebook, né? Depois dê uma procurada no... Dei uma caçada aí, Cartoon Tribute. Inclusive até postei no Convés e tudo mais. A gente postou no Convés. Sim. Mas dei uma fuçada que vale a pena acompanhar, cara. Que vai vir coisas muito, muito legais, cara. Bacana. Animal. Louco. E a outra dica é do Van Depperson. Então, eu não sei pra quem viu, se alguém já viu True Detective, mas é um seriado que começou aí da HBO. Eu sei, porra, seriado recomendado, todo mundo tem, e é questão de gosto. Mas eu vejo bastante, eu tô gostando muito do roteiro, eu sei que você já também viu, Falcão. Sim. Que você começou a gostar mais com os episódios, ó. E o Matthew McConaughey tá excelente. Eu até cortei o meu cabelo, a imagem de Matthew McConaughey. Tá, então. Né? Mas eu gostei bastante, não sei se vocês já viram. Eu preciso ver essa série, cara. Eu digo que ela é bem feita, assim. É que eu, como eu falei... Em comparação às outras, a princípio eu me cansei um pouco dessa temática de... Serial Killer, mas cara, ela é bonita pra caramba. Mas é que nem você falou, cara. Vai tá virando mais um seriado de terror, entendeu? Então, eu quero ver isso aí. Tá ficando, não é aquele. Eu também falei, eu vejo da Following, que é com Kevin Bacon, só porque eu gosto do Kevin Bacon. Kevin Bacon é foda demais. Cara, o Kevin Bacon tá o melhor sobrenome de todos os tempos. Então, cara. O clã Bacon, tá ligado? Exato, cara, né, velho? Exato. E Kevin Bacon Eu queria casar família com o Kevin Bacon, cara. Pra fazer parte. Exato. Pra ter Bacon. Peter Falcon Bacon. Nossa. Falcon Bacon. Aí, ó. Falcon Bacon, velho. Falcon Bacon, cara. Falcon Bacon. Caralho. Nossa, Falcon Bacon. Mas uma casa coisa... com a filha dela que ela vira... Sei é verdade. Maria... Bacon Falcon. Maria Bacon. Maria Falcon Bacon. Mas enfim, é só finalizando. Não, tem que ser o Kevin Bacon. Tu bota fé, tem que casar com ele. Mas é que esse seriado é policial e é aquele seriado bem clichê e tal. Uhum. O True Detective eu acho já é no outro patamar, outro nível. Ele consegue. Ele tem como você mencionou. Uma originalidade um pouco diferente. O roteiro é bem escrito e tal. Sim, é excelente. Ele tem nesse sentido que. Os dois, o Woody Harrelson e o. Matthew McConaughey. Eles dizem são, que tem um quê de Lovecraft aí, né? Você falou? Tem, então. Tem, tá rolando uma coisa de mitologia de terror e tal. Legal. Maravilha. Acabou-se tudo. E o que a gente decidiu de música, hein? Van Depp. O que estamos ouvindo? Estamos ouvindo ELO, Don't Bring Me Down. Electric Light Orchestra, uma música que eu gosto bastante, Sabana, anos 80. Então é isso aí. Excelente. Muito bom. Muito obrigado, Dr. Van Depp, por participar desse programa, cara. Faça o seu jabá, diga aí. Ah, quer que vende meu peixe? Por favor, pelo amor de Deus, cara. Não sei. Eu tenho um Twitter, arroba Mr. Van Depp, meu canal também, que é Mr. Van Depp. E se quiser acompanhar, tamo aí. Isso aí, cara. Mas, obrigado pelo papo, gostei bastante mesmo. Obrigado por receber a gente aqui na sua humilde casa. Nós trazemos agora podcast móvel, né? O estúdio móvel da Sim, a gente transformou sua casa num navio. Exatamente. E muito obrigado. Se vocês querem entrar em contato com a gente, sigam a gente no Twitter, a gente está lá sempre, prestando atenção em tudo que vocês falam, @MaxRibble_. Uhum. Tem também o grupo Convés da Max Ribble, que é o facebook.com/grupos/convés da Max Ribble, é lá onde a gente conversa, troca um monte de ideia e você pode mandar suas perguntas, inclusive. Uhum. E também tem o site, né? Porque é lá que tudo acontece. Que acontece toda a mágica. Onde essa anarquia caótica toda se junta, se concentra. É. Exatamente. Temos tiras de segunda, quarta e sexta. Exatamente. Sim. Podcast todas. Navio Pirata quinta. Excepcionalmente essa semana saindo às sextas. Sim. E uma vez por mês, Mix Ribble. Primeira terça do mês. Exatamente. Primeira terça-feira do mês. Foi excelente. One Hit Wonders, uma playlist que dá pra ouvir sem parar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Van Depp. E lembrando também que tudo que a gente recomendou e falou sobre hoje vai estar linkado no site. Exatamente. No post do podcast, né? Então é só entrar lá e curtir todas as dicas e coisas legais e não legais que a gente falou hoje. Uhul. Beleza? Vambora? Vamos. Até semana que vem. Valeu, muito obrigado. Até semana que vem. Falou. Valeu. Nice.